falo depois de quem? Eu falo depois de quem? Não sei mais a ordem desse negócio. Você vai ser por último. Ô, Gilson, aqui a pessoa é anunciada, né? Jovem Nerd não. Tá muito mal acostumado a você. Cara. Eu esqueço. Ah, famosinho. Jogos e Diversão, começando a sua 283ª edição para falar mal de lista de jogos! Jogos. E para falar mal da vida também, por que não? Pode ser. Jogar é viver, né, cara? Viver é jogar. Vamos listar os jogos da vida que fazem a gente sofrer. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. E nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. A lista da Ed me deixou Ed. Hoje tá bem. Está bem. Hoje tá bem. Tá tudo bem. Taigo. É, listas. Esse negócio me faz lembrar aquele filme ruim do John Cusack, que ele fica listando as coisas ruins da vida dele. Isso me lembra BuzzFeed. 8 formas de falar para o seu pai que você não quer ir pra escola. 16 coisas que só quem era gordo na adolescência vai entender. Nossa, 21 motivos pelos quais os anos 2000 eram muito melhores. Não, veja como é que é. 17 carecas para fazer iogurte com suco de vagina de hoje. Não, não, caralho. Bairizou. Não, para, vambora. Ah, cara, se eu fosse um jogo da lista da Edge, seria 101. Olha aí, hein? Você ia ser o 101 maravilhoso. Um maravilhoso 101. Nessa semana vamos vasculhar por listas de top 100 jogos do mundo de diversão e jogos. Vamos entender por que elas são uma merda, por que elas são empratadas e por que sempre no topo tem as mesmas porras. Tudo isso muito mais depois de Ximenes. Depois. Ximenes. Você no feriadão? Você tem ideia, seu filho da puta! Se nós tivermos que gravar essa merda, você terá que ouvi-los. Justíssimo, é o nosso contrato social. Porra, que bonito, hein? É o nosso pacto! Nós estamos arrancando a sua alma em troca de e-mails. Ou seja, que negócio ruim você fez. Mas em todo caso, essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente, só que esse é o programa. Caralho. Um pequeno AVC. Um dia você vai ter um ataque de verdade com essa merda, tá ligado? Você vai ficar fazendo essa bosta e tu vai acabar cedendo à loucura e à histeria. Só posso esperar que sim. Apenas quero este como meu fim. E ao meu lado, já preocupado com a minha sanidade, tem o senhor da eternidade. Pois é. Aliás, o Douglas, ele provavelmente ele vai ter filho na mesma idade que o Temer. Credo, você não, já tá doido. Você já tá chegando lá, né? Olha só isso. Olha só que filho da... Porra! Que merda. Agora eu me senti triste igual o Bozo no filme do Bozo, cara, que não é filme do Bozo. Cara, pensa no Temer, o cara deve ser feliz pra caralho. Ele tem uma namorada, uma esposa top, filhinho, porra, brother, dono do Brasil, rouba pra caralho, não dá nada, porra. É, né, mas eu tenho consciência, eu não me sentiria bem com isso. Ah, duvido, Douglas. Sério? É. Tem uma hora que você perde a... Quando você vai ficando velho, você perde seus fucks. Você começa a não se importar com mais porra nenhuma. Não, eu não tenho isso. Eu nunca tive isso, não. Eu não consigo foder os outros em benefício próprio. Justo. A não ser que seja... Necessário. Chumbo trocado. Não, a não ser que seja chumbo trocado. Chumbo trocado? Não, eu não se passo o cara isso. Me ferrou, né? Se o cara me ferrou e ficou bem, se eu tiver chance de ferrar ele de volta, eu ferro. Eu não faço isso nem com chumbo trocado. Eu só aceito a derrota. Não. Se eu não fiz nada pro cara, o filho da puta foi lá e me fudeu, ele vai pagar. De algum jeito ele vai pagar. Justo. Mas enfim, temos aqui o e-mail do Cavaleiro Sem Cavalo. Começou no programa passado, já se animou, mandou um segundo. Igualmente curto, agradecemos a sua pessoa por isso. Olá, amigos do Baixo Frente Soca, aqui é o Cavaleiro Sem Cavalo. E vou tentar ser menos rebuscado. Por quê? É praticamente marca registrada? É a única, único ponto favorável ao cara e ele desiste. É, diferencial, sim, assim, né? Para facilitar os trabalhos de vocês dessa vez. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas ao senhor da eternidade por ter dado a impressão de que não estava interessado na opinião dele. Eu te perdoo, ninguém se importa com a minha opinião mesmo. Nem eu me importo com a minha opinião. Eu sinceramente acho que o seu cinismo habitual é uma parte essencial do podcast. Caralho. Olha só, obrigado. Finalmente meu trabalho cínico é reconhecido. O seu cinismo ser reconhecido. Em segundo lugar, achei muito bom este episódio sobre os 30 anos do Lutador de Rua, já que eu, com boa parte da população mundial, teve ele como primeiro passo nessa vida de jogos e diversão. Eu curtia também muito o filme de animação, apesar de até hoje não entender o momento bizon do caminhão. Não é pra entender, é só pra ter... Só cinta, apenas cinta. É um jumpscare, já ouvi falar disso? Porque, digamos, o último susto de um filme de terror é basicamente isso num filme que não é de terror. Não, o último susto de filme de terror tem outro nome. Jumpscare é qualquer susto normal. É o último filme que é Final Sting, né? Não sei, tem um nome, não sei exatamente agora qual o nome certo. É tipo Final Sting, de fato, parece golpe de Street Fighter também. Pode crer. E antes que eu me esqueça... Porra, pode crer. E antes que eu me esqueça, melhoras ao senhor Ilapso. Espero que sua voz esteja melhor. E já que é o meu último e-mail, foi faltado por essa palavra... Mais uma vez, sejam excelentes uns com os outros e Amplexus. A gente não decidiu se é Amplexus ou Amplexus. Não, eu realmente quero que seja Amplexus. Eu quero muito que seja Amplexus também. Amplexus ia me deixar triste. De fato. Eu acho que se fosse Amplexus, teria um I. Seria Amplexus. Amplexus? Amplexus. É, cara é melhor. De facto. Puta que o pariu, outros SNI que envia. Olá, queridos amigos. Vou subir que você que escreveu isso. Olá, queridos amigos. Meu nome é Diego. Eu ia falar, meu nome é Daigo. Esse. Não! É só trocar o E pelo I, ia ficar Daigo. Daigo, né? Daigo. Morre, vai. Sou professor e moro em Guarulhos, São Paulo. Esse é o primeiro e-mail. Então não trabalha. Pois é. Ou você dá aula ou você trabalha. Escolha apenas um. Esse é o primeiro e-mail que escrevo e tenho que admitir que gosto muito do trabalho de todos vocês. Muito obrigado. Conheci o site ao procurar podcasts que falavam de The Last Guardian. Olha a merda. Desde então acompanho todos os episódios. Bom, tem males que vem para bem. Uhum. Lembro de minha mãe me levar ao fliperama para jogar Street Fighter 2. Foda. Procuro jogar todos os jogos da série, apesar de não me considerar um super fã. Você claramente é um super fã, você joga todas essas bostas. Se você tá caçando eles ativamente. Atualmente, mesmo que com um pouco de preconceito, comprei um pouquinho de preconceito é sempre saudável. Comprei o Street Fighter V para PS4 e, sinceramente, não me arrependo. O clássico pé atrás, né? Pé atrás. Sempre é bom com um pezinho atrás. Se você comprar tudo muito no hype, aí você vai virar o Solid. E aí, você não pode. Enfim, não me arrependo. Que bom que você não se arrepende. Bom, eu também não me arrependo, porque quem me deu Street Fighter V foi o Pivoto. Então, como jogo com o Ryu, tenho assistido muitos vídeos do Daigo Mehara. Justo. Apesar dele jogar de Guile, mas tudo bem. É, agora ele é Guile, né? Traidor da pátria. Para tentar... Literalmente traidor da pátria, né? Jogar com o Yankee, filha da puta. Sim. Para tentar melhorar o meu nível. Percebo que esses jogadores de nível mundial pulam muito pouco com os personagens e jogam bastante na defensiva. É claro, tem que ser retranqueiro. Tipo, sim. E tipo, quando você pula, você tá vulnerável. Todo jeito. É, isso aí não é Guilty Gear não, pra tu ficar pulando que nem a gazela. Continue com um excelente trabalho e, para finalizar, gostaria de saber se existe a possibilidade de vocês criarem projetos no Padrim ou no Apoia-se, pois tenho conta nesses dois. Pelo que eu sei, o Pivoto respondeu esse menino no Facebook e falou que não temos plano. Anos, é só Patreon até agora. Mas agradecemos a sua vontade de nos ajudar. Sim. E bom, se você quiser mesmo, você lá, criar uma já conta quer ajudar, né? Se você quiser ajudar mesmo, tem o Patreon. Ou então você pode espalhar as nossas merdas aí pela internet afora. O gospel do cancro. Uhum. Aliás, fala com os malucos retardados aí, e eles são bons. Eu acabo de me ligar que eu cometi dois pecados. Primeiro, eu não dei um nick pro filho da puta. E segundo, eu falei o nome de verdade dele. Mas também não, você falou só o primeiro. É, justo. Mas de qualquer forma é um erro. Então vamos chamar ele de morre e vai. Morre? Não, porra. Deu um. O rapaz, ele está almejando doar ao nosso projeto, então a gente tem que tratá-lo com mais simpatia. Até porque a gente é assim, a gente é filho da puta, né? Dar dinheiro pra gente tem privilégios, entendeu? Então, ele tem que ser o não morre, vai. Caralho. caralho. Bom, ele gosta de Last Guardian. O que mais que a gente sabe sobre ele? Ele joga todos os Street Fighters, mesmo que sejam ruins. O que mais? Sei lá, só por causa de Last Guard eu tô tentado chamar de treinador de cachorro. Treinador de cachorro do História Sem Fim. Sim, treinador do Dragão da Boa Sorte. Treinador de cachorro do História Sem Fim, é complexo. Treinador de cachorro do História Sem Fim. Atreio! Atreio não é o treinador, Atreio é o cara do cavalo. Como é que é o nome do protagonista? Não, peraí. O Bastian? É Bastian o nome? É, o moleque é Bastian. O moleque é Bastian. Mas é ele que treina o cachorro, não? Ele que monta o cachorro. O Atreio também dá um rolê nele. O Atreio é só um Zaku que tem o cavalo lá. Meio índio, sei lá. Ele realmente parece um índio. Então você baixa, foda-se. Olha só. Olha que... Acho que esse foi o primeiro nick que de verdade parece um nick de filho da puta, né? Baixa. Você lembra do jogo, né? É, você lembra do jogo, você lembra, sei lá, parece um nome meio medieval. Uhum. E eu lembro do vilão de X-Men também, o sentinela humano lá. É verdade. Enfim, ele, parabéns. Parabéns, puta que pariu, outros SN Nick, que agora se tornou Bastian. Você é o primeiro a receber um nick que parece um nick de verdade. Parabéns. E não é alguma coisa zoando você. Mas não abuse. Não abuse. Você. Aliás, é o primeiro e único, vou dizer logo que isso nunca mais vai acontecer. Uhum. Agora vamos ao outro que não conhece mais as regras. Ninguém mais conhece essa bosta dessas regras. Puta que pariu. Então, vamos tirar um minutinho para dizer quais as regras. Foda-se, você tem que inventar um apelido, porque nós não queremos dizer o seu nome. Como eu disse previamente, a gente tá velho, a gente não tem mais criatividade, entendeu? Não tem mais aquela rapidez, aquela agilidade na mente que a gente teve outrora. É, já foi. O bom de improviso de nós é o pivô, ele não tá aqui. Pois é. Mas vamos lá. Olá, integrantes do melhor podcast sobre vídeos. Termo nojento é isso também. Meu Deus. Já criado. Meu nome é... Tem 21 anos e por ter passado a infância no interior, não frequentava arcades ou qualquer cena competitiva. O que mostra que realmente o país tá ficando ruim, cara, porque tem muito lugar no interior que tinha uns arcades que você não via no grande centro. Verdade. O resultado foi perder toda essa cena de fliperama de lutarias. E com isso, só conhecer a série Marvel vs. Capcom ano passado. Não tem desculpa. Caralho. Imperdoável. Não, mas já tinha console onde você mora, pelo amor de Deus. Sem dúvida. O próprio Marvel vs. Capcom 3 existe o quê? Desde 2013? Sei lá. Antes, eu acho. Porra, tem desculpa não. Uhum. Comecei pelo primeiro, que já era legal. Mas na hora de jogar o segundo, entendi por que todo o hype em cima da série. Você entendeu no 2? Cara, o 2 é o melhor, disparado. É, porque ele é um muguenzão sem controle e sem equilíbrio, né? Mas é... Não, realmente é Anything Goes aquela porra. É, realmente é Anything Goes aquela porra. Cara, sei lá, foi disparado que eu mais me diverti jogando foi o 2. É, porque você não tem controle sobre nada também. Como assim não tem controle sobre nada? Tem controle sobre tudo. O único problema é que ele é desbalanceado pra caralho, mas até aí o 3 também é. É, por isso que você não tem controle sobre nada. Ah, tudo bem, mas aí depois de um tempo você se acostuma com as putarias e jogando entre a sua galera, você tá de boa. O problema é quando você joga profissionalmente, que aí é todo mundo de porra, sei lá, sentinela. É. Que mais? Não me lembro. Sentinela Magneto Tempestade. Magneto Tempestade, é. Não, tinha os filhos da Prodigal de Psylocke também, Ciclope. Tem Cable. Tem Cable. Apesar de que o Cable, ele é soft ban, assim, a galera não olha bem pra você se você jogar de Cable, fica não. Fica feio, fica imoral se você joga de Cable. É tipo isso, porque você é um zoner nato, então se você joga. Você tenta jogar com Cable de qualquer outro jeito, fica muito estranho. Sim. Pobre Cable. E o jogo é bom, apesar dos milhões de defeitos dele, ele se supera. O 3 não, o 3 é só uma bosta. E o 1, pra ser sincero, eu não joguei muito, então não posso... Não, eu gosto do 1, eu só não gosto muito do sistema de Striker dele. Você tem dois bonecos e um Striker. E você tem vezes só fechadas, você pode usar o Striker. Tipo de 3 a 5. Entendi. E eu achava o Onslaught uma bosta de chefão. Quem? O Massacre. Ah, você falou uns lotes de uma maneira muito filha da puta. Você falou slot. Parecia o cara do Goonies. Slot. Comecei pelo primeiro, que já era legal. Mas na hora de jogar o segundo... Ah, não, esse eu já fiz. Pelos últimos 365 dias... Um aninho, tranquilo. Venho jogando pelo menos 3 horas por dia e não pretendo parar tão cedo. Isso que é vício. Que peregrino. É? Pô, nunca até tarde. Até ando procurando máquinas físicas para comprar, já que só o controle arcade já não é mais o bastante para emular a experiência. Caralho! Tá procurando drogas mais pesadas. Aham! Uhum. Caralho, máquina física de Marvel's Capcom 2 é carérrima. Eu não sei onde você mora, mas eu acho que você vai demorar pra achar. Uhum. Se nem no Japão não tem mais direito, porque quem comprou não vai vender... Pois é, acho que existem e não funcionam mais. Né? Vocês pretendem comentar Marvel's Capcom Infinity quando ele sair? Provavelmente falaremos mal. Pois é, eu posso falar mal agora, desde já. É uma merda. Ó, o que é foda dessa bosta é que ele é feio, mas ele parece gostoso de jogar. O problema cara, é que assim, eu entendo o que você quer dizer. Ele parece gostoso de jogar, mas ele é feio. E ele é feio de uma maneira escrota, porque ele é feio de uma maneira que parece que o nego tentou fazer bonito. Sim, e aquele bando de personagens reciclados sem nada quase de novo me deixa muito puto. Tipo, teve dois bonecos só que teve amor ali no, na criação, foi o Jedi e o X. E só isso. Sim. E você pegar um dos chefões do jogo e transformar em DLC é coisa de puto também. É, mas até aí nada me surpreende mais, né, em relação a Capcom e DLC, né? É, mas porra, pelo amor de Deus, pelo menos lança o boneco que tá fora da parada. O Pantera Negra eu fiquei puto dele ser DLC, porque ele é um dos poucos personagens novos, mas eu entendo que, tipo, a galera vai querer o Pantera Negra, então vamos fazê-los pagar por isso. Eu entendo o plano de jogo. Pagar ali mais ainda, né? No caso. É literalmente pagar. É tipo quando um vilão olha e fala, você vai pagar. É isso que tá acontecendo. Mas eu entendo. Cara, eu acho que acontece com a Capcom é o seguinte. Ela descobriu que o fã, o cliente dela, é o cara que gosta de se fuder. Então ela só tá fazendo as vontades do público. Não, o cara quer se fuder, então se fuder, ela vai fuder o cara. Isso. Exatamente. É justo. É justo porque... É a mesma coisa que a Blizzard vem fazendo há anos. Nossa, muito justo essa afirmação. Acho que é por isso que eu ainda não comprei o Diablo 3 de novo. Aí agora você pode pagar R$45 só pra jogar com o Necromancer. Pois é, R$45 por um personagem. Tá certo. O trem dele é 45 pau? É, se vira aí. Não tem nem missão a mais? Agora eu não lembro se é 45 ou 40 só, mas é algo assim. Não, mas não tem nem missão a mais, é só o boneco cru e foda-se. Yep. Puta, que pariu. É isso. Que sacanagem do caralho. Puta merda. Ok, isso vai ficar mais tempo sem eu encostar nele. É, não, Deus, eu estava certo. É 45 e 90, mais específico. 46 conto. Puta merda. Não, olha só, eu tô errado, tô sendo babaca. Não é só Necromancer você ganhar, ó. O Necromancer, mais dois character slots, que é tipo você poder criar mais dois personagens sem ter que apagar nenhum. É, o seu tesouro fica maior, você consegue guardar mais itens no seu tesouro. É, você ganha um in-game pet que não serve pra nada, só pra ele ficar lá. Ele é feio pra caralho. Você ganha asinhas de demônio parecidas com a do Illidan, pra botar no seu herói por nenhum motivo. E um monte de outras coisas cosméticas inúteis de merda. É, que a Blizzard adora, né? Sim, e é só essa bosta que você ganha por R$45,90. Cara, nem se esse boneco for muito bom de jogar, não dá pra levar isso. Ah, sem contar que segundo um reporte de um amigo meu que joga essa merda, ele falou que quando lançou a porra do Necromancer, não sei se hoje em dia ainda, mas que logo que lançou o Necromancer, tipo assim, todo jogo você só achava o Necromancer jogando. Ainda virou viral. É. Que beleza. É, tudo bem, né? Já teve um monte de tempo pra refazer os outros bonecos, explorar o que funciona, o que não funciona. Chegou um trem novo, todo mundo vai querer um novo. Sim, né? Isso me lembra a época do WoW, quando eles lançaram o Wrath of the Lich King, que eles lançaram a Death Knight, a classe. E aí você andava por onde você andava, só tinha Death Knight. E era então isso. É comum de merda da Blizzard mesmo. Sim, burrice normal. Caralho. E já que conhecem a cena competitiva, o que indicam para alguém que, assim como eu, está disposto a investir mais tempo e dinheiro em um jogo que ninguém mais joga a sério? Online dele está morto e achar alguém para jogar pessoalmente parece difícil. Cara, não sei, eu quero chutar... Não, não quero chutar nada, tô na merda, não sei dizer. Ah, você pode, sei lá, botar essa porra no Supercade pra ver se acha alguém. Não tem aquelas comunidades de mami, sei lá, os caras... Também, tá também. Se tem... Cara, não é só mami, tinha um outro. CC, caralho, cu, não lembro o nome. É, essas comunidades de emulação. GGPO, era isso? Tem a GGPO também. Ah, sei lá, procura essas porras aí, ou então engole o choro e começa a jogar os jogos mais recentes. É, troca de jogo, né? Bem ou mal, a sua habilidade... Ela sim aproveita para o jogo. Uhum. É, você vai ter que aprender algumas coisas só, mas. Você vai estranhar, porque o jogo é uma merda, mas você acostuma depois de um tempo. É, o jogo vai ser uma merda, mas você vai começar bem nele, né? É melhor você jogar um jogo que é um pouco pior, só que você tem com quem jogar, do que jogar um jogo que não tem ninguém pra jogar. Uhum. Então faz local mesmo. Procura uns amigos seus aí, joga contra, destrói eles aí. Ah, é. Você já quer comprar uma máquina mesmo? Eu tô muito abismado disso com o menino tirar a placa dessa porra. Será que não deu os preços, não? O cara criou amor pelo jogo, ficou obcecado. Não, criou, tudo bem, mas tipo, tem limites. Você criar a placa dessa porra não é fácil. Ainda tem umas máquinas fáceis de achar placa. Tipo, eu quase comprei The Punisher outro dia. Justo. Pra pôr no quarto de Denise. Pra enfiar no cu. Não, eu ia colocar no quarto de Denise, que não tem mais ninguém. Eu ia ter que subir essa porra pra uma grua pela janela. Abre um arcade, né, no quarto dela. Nossa, já deu tanta vontade de colocar minhas coisas de gibi lá, transformar, tipo, na minha caverna. Uma caverna top, man cave. Uhum. Nós vamos ver este último aí. Pera aí, não vai dar nick pro safado? Eu já dei, é. Tem nem como escrever tipo isso. Vai ser print, tá ligado? Vai ser tipo símbolo. O artista é antigamente conhecido como... Não digam que eu não tenho. É tipo aquele vilão do Mario, o Blá. É. Será que é o pff? Não, pff. Não sei, eu não consigo fazer som. Só algumas pessoas específicas conseguem sequer nomeá-lo. Porra, então aí que ficou mais parecido com o Prince mesmo. Perfeito. Meu Deus do céu. Caralho, o MPH hipertrofia, esse cara é topzera, hein? Esse aí é, hein? O cara é monstro. Praise the Sun, Senhor da Eternidade e Daigo. Já vi que é nerd cuzão de Dark Souls. Aqui, quem que você escreve? É o... conhecido desde o finado Garena por MPH hipertrofia. Quero saber o que eu jogava com Garena. Quero ver se ele era sujo, jogava Dota. Provavelmente era sujo, jogava Dota. Ele com certeza é Dota. Gareneiro vai vendo. Gareneiro safado do caralho. Sou ouvinte desde os tempos áureos antes do hiato, boas épocas aquelas. Quando vocês levavam a liturgia dos episódios mais a sério. Levavam? Caralho. Não me lembro de tal. Como você acha que a gente levava? Sempre quis escrever pra vocês, mas esquecia, pois eu tinha mais o que fazer. Muito justo, ninguém pode te culpar. Depois do retorno do hiato, ajudei. A gente também tem mais o que fazer. Vamos parar de gravar essa merda, foda-se. Uma hora dessa vai ter aí de novo. Depois do retorno do hiato, ajudei a proclamar a palavra do Black Onyx, pô, muito bem, quase obrigando a todo o meu currículo social virtual, amiguinhos dos joguinhos online, a darem uma chance ao banco em detrimento, caralho, em detrimento à religiosidade que desprendiam ao cast dos dois gordos que popularizavam essa mídia maravilhosa que é o podcast. A galera tá ficando mais culta a cada dia. Ou seja, basicamente ele falar pra gente dar uma falar pro pessoal dar uma chance pra gente em vez dos dois gordos do Jovem Nerd. Ah, é do Jovem Nerd que ele quis dizer, perfeito. Ué, dois gordos. Só consigo pensar em duas pessoas. Eu não estou familiarizado com... Bom, eu sei que Jovem Nerd tem pelo menos um gordo. Bom, enfim. Graças... Provavelmente deve ter pelo menos uns 124 podcasts onde tem dois gordos. O nosso, por exemplo, tem no mínimo dois gordos no nosso podcast. Entendi. Enfim, não vou apontar nomes aqui pra não abalar a galera. Incluindo um que deixou de ser gordo, mas a cabeça ainda é de gordo, então fudeu. Tem isso também. Graças a... Insira aqui a sua divindade favorita, o Black Onyx se instaurou... Deixa eu pensar na minha divindade favorita. Alá, né? Graças Alá ou Alá ou o Capiroto. O cão. Graças ao cão, o Black Onyx se instaurou nos corações deles e grande parte deles são hoje como eu. Ouvintes assíduos do cast, mas com interação com tendendo a zero no grupo do Facebook. Justo. É que você é um safado. Uhum. Visto a pouca receptividade que o povo tem com o nosso joguinho de monstros favoritos, o Dota. Mas também tá pedindo, né? É agora que o cara se entrega. Ele já tinha falado que era gareneiro, agora a gente entrega o jogo favorito dele. Cara, eu vou chutar que tem muito fã enrustido de Dota. Ela deve ter até fã enrustido de Halo naquela merda. Ah, com certeza. Enfim, experimente. Na pior das hipóteses, alguém vai te sacanear e, bom, isso já é uma interação. Estava há um tempo sem ouvir o cast devido a problemas de celular ruim. Acontece com nas melhores famílias. Visto que eu ouvi esse cagação de regras de vocês no caminho para a faculdade de trabalho. Cara, eu gosto que ele sabe que é cagação de regras e mesmo assim ele ouve. Viu como as pessoas se odeiam? Por isso que empresas como a Capcom, a Blizzard e o Baixo Frente Soco fazem tanto sucesso. Porém, cansado de forçar as vistas nos livros e redes sociais durante o trajeto, resolvi parar de ignorar o DNA de favelado que corre nas minhas veias e ouvir o cast sem fone mesmo. Cara, aí sim, que aí você publica o nosso gospel para todo mundo no ônibus contra a vontade deles, que é a melhor parte, não é daí. Exatamente, vai ouvir? A melhor coisa dessa parada é a imposição. Você impõe ao próximo que ele ouça essa merda. E a nossa gritaria e cagação de regra. Estou pondo em dia quase 8 meses de cast, parabéns. Qual caralho, gente, cara, que merda, a gente tem quantos anos dessa merda? 7 anos. 7 anos dessa porra, caralho. Qual foi a minha surpresa ao ver Zeus B, antiga parceria de Dotinha no Garena, participando do cast? Olha que delícia. Caralho, então entregou o moleque, é doteiro safado, é isso mesmo. Caralho. Conheço esse puto desde antes do BFS, já viramos noite jogando joguinho de luta com a galera de Bangu e adjacência. Que delícia, hein? Aliás, foi esse joguinho de luta que me trouxe ao BFS até tempos atrás, quando procurando material sobre Guilty Gear, acabei caindo aqui. A gente já falou de Guilty Gear alguma vez? A gente tem um cast de Guilty Gear imenso. É. Eu participei dessa merda? Não, você não podia no dia, tava estudando. Ah, pô, então foi recente. Não. Porra, se eu tava estudando, foi recente. Foi depois do hiato já, mas... Ah, deve ter uns 2 anos, não é? Então eu não tava estudando, devia estar fazendo alguma outra coisa importante na minha vida. Não, você disse que tava estudando, eu lembro bem. É? Talvez eu estivesse estudando outra coisa. Talvez você estivesse estudando anatomia humana, sei lá. É, tava estudando vaginas. Enfim. É porque a gente grava essa porra numa quinta. Justo. Ainda nem terminei de ouvir o cast e já tô, como sempre, investigando vocês na leitura de e-mails. É tranquilo, é o normal, é o esperado. Né, também vamos xingar vocês. Xinga daí que a gente xinga daqui. Exatamente, aí fica tudo lindo. Primeiramente porque cada vez que ouço a voz de vocês, lembro que a Debs e a Bebs não voltaram ainda. E possivelmente não voltam mais. Cara, a Debs acho difícil voltar porque agora ela é uma youtuber de sucesso. E que... O que mais que a gente pode falar da Debs? Mora em vários lugares. Mora em vários lugares ao mesmo tempo. Ela é uma pessoa onipresente e ubíqua. E a Bebs, eu não sei porquê, cara. Eu acho que a Bebs a gente tem que botar mais pressão nela, entendeu? A gente tem que talvez, talvez. Ou então isso só vai fazer ela correr mesmo. Mas em todo caso, elas sabem que a casa tá aberta pras duas. Pois é. E outra, porque vocês às vezes falam mais merda do que eu consigo processar. Bom, meu filho, keep up. Keep up. É isso. Você pode ouvir em modo mais devagar, tá ligado? Bota lá pra 0.5x. Aí você consegue processar mesmo. Quando o Cavaleiro Sem Cavalo fala de action RPGs, vocês falam de vários, mas esquecendo do melhor de todos, eu comecei a xingá-los mentalmente. Cara, a gente tá gravando e-mail, a gente nem se preparou pra falar disso. Você não pode culpar a gente. Até não que quando a gente... Além do mais, eu tenho uma justificativa boa porque ele vai falar. Manda ver. Enfim, também não é como se a gente se preparasse normalmente pra quando a gente teoricamente deveria se preparar. Mas de qualquer forma, você não pode exigir tanto da gente assim quando a gente tá gravando um e-mail improvisadamente. Enfim, como de costume... Ou pode, foda-se. Como de costume, quando tiver vontade de escrever esse e-mail que sinto em dívida com vocês há uns 4 ou 5 anos. Porra! Sério que vocês falam de action RPG e esqueceram de Dark Souls? Caralho, cara, a gente leu ele perfeitamente a partir da primeira frase dele, né, cara? Gareneiro, doteiro, fancuzão de Dark Souls. E Symphony of the Night? Symphony of the Night, cara, Dark Souls é tudo bem, beleza, você tem razão, eu tô errado, é um action RPG. Agora, Symphony of the Night... Na verdade, não, a gente tem uma... Eu tenho uma boa justificativa pra gente não ter dito. Quer Porque é implícito. Todo mundo fala de Dark Souls. A gente não falar de Dark Souls é um ponto positivo pra nós. É verdade, é verdade. A gente tem que falar das coisas obscuras e nostálgicas, não é isso que a gente faz? Basicamente. E Symphony of the Night a gente teve um programa mais recente, então não precisa te falar dele também. E assim, na minha definição, Symphony of the Night não é um action RPG. Então fodam-se vocês. Ele é um Castlevania. Ele é um Metroidvania. Ele é o Metroidvania, talvez o modificador disso. Claramente é o Metroidvania. Vocês são uns merdas mesmo, obrigado. Se vocês falam depois, me desculpem. Não falamos. Eu passei o sketch pra escrever essa porra. Não, a gente não falou, então seu xingamento é válido. Dei um jeito de tirar a Debs do Dota 2 e agora é Destiny 2, pior ainda. Capacidade de se odiar do ser humano é incrível. E traga a Night de volta ao cast. Traga uma Rebeca também, tá bom. Eu vou lá. Já falei, arrastar tá aberto pra elas entrarem. Se elas quiserem voltar, elas voltam. Pois é, não é falta de convite. E principalmente, voltem com o cast recomendação. A gente não fez um dessa merda relativamente recentemente? Não, faz um tempinho que não teve. A gente ia fazer, mas não fez. Bom, foda-se. Por causa dele, eu soube da existência de muita coisa que tá fora da minha bolha. Olha só aqui, que bonito. Como meu seriado favorito, Strike Back. Que porra é essa? Caralho, Strike Back é o seu seriado favorito? Sério, mesmo com a última temporada? Que porra é essa? É Tokusatsu, cuzão? Não, Strike Back é um seriado de ação. É um terrorista e um agente federal resolvendo tretas. Parece genérico pra caralho. Não, mas ele tem muita coisa boa. É a fusão dessas coisas de vez em quando não dá muito certo. Entendi. Sobre o assunto do cast, eu nunca fui fã de Street Fight. Não sabia fazer C pra frente. O que, que ele quer dizer com C pra frente? É o meia lua pra frente. Ah, tá. Como chamava o comando que nomeia o vosso site, Ju? Caralho, C. Mas não confunda, meia lua pra frente soco é outro site. Sim, tem isso também. O nosso é baixo frente soco, que teoricamente se você digitar a rigor, você não vai dar Hadouken. Sim, mas você vai dar a bola de gelo, bola de gelo do Sub-Zero, sim. E aliás, o logo do nosso site vai ser a bola de gelo do Sub-Zero, então. Porra. Mas o que eu posso fazer assim, carioca, filho da puta, tudo chamava de baixo frente soco. Porra. Então faz um negócio, deixa o Ryu na frente e deixa o Sub-Zero atrás. É a mesma pose. É verdade, justo. E ficava furioso, pois queria jogar, mas não conseguia. Só ganhei esse achievement por volta dos 15 anos. Arquivamento. Arquivamento. já no segundo grau. Por isso me identifiquei, assim como Kioma, com Mortal Kombat. Nossa. Mais especificamente no Mortal Kombat 3, que implementou a mecânica de combos. Já tinha combo no MK2, não? Só era meio zoado. Não, era muito simples ainda. Tipo, você podia linkar aqueles golpes de perto que acertava duas vezes e deixava o cara zeba. Alguns dos quais sei fazer até hoje. Caralho. Eu lembro de cor alguns fatalities. É, eu também. Eu lembro os combos Sub-Zero, basicamente. Dele com o Glau, que era com quem eu jogava. Caralho. Visto as milhares de horas que passei repetindo aquelas sequências de botões. E, às vezes, quando eu tô com o arcade stick na mão, ainda me pego repetindo alguns desses comandos. Meio como um toque. Cara, isso chama memória muscular. É, isso acontece mesmo. Meu joguinho de luta favoritos, devido a... Eu tô lendo literalmente o que ele tá falando, tá? Uhum. Devido à mecânica mais parecida, acabou sendo Tekken. A qual não tem grande popularidade em terras tupiniquins. Bom, não? Não, Tekken é mais console. É. Mas que possui um microcosmo à parte. E durante o hiato do Street Fighter, foi o joguinho de luta mais vendido no planeta. Justo, é um bom jogo. Queria agregar a este e-mail a história de fliperama, como quando fui expulso do flipper na minha rua, porque eu sabia sair do macete do Eri. Ah, desculpe. Ou quando eu achei que sabia jogar e conheci o microcosmo do jogo. Caralho, microcosmo é uma palavra excelente. Uhum. Em um campeonato onde fiz papel de bolinha de ping-pong entre paredes e os juggles. Ou seja, tomou porrada pra caralho. Tomou um 0-2. Mas esse e-mail já tá grande pra caralho, de fato. Mas não é dos maiores que a gente recebeu, não. Mas de fato eu tô começando a ficar sem saliva na minha boca. Então essas ficam para um baixo frete pizza. Baixo logo... frete pizza, vamos comer pizza num caminhão. Marquem logo o desse ano para eu programar minha logística até o reino da Tijuca. É, de fato, a Tijuca é um lugar complexo de se chegar. Aliás, a última não foi na Tijuca, acho que a última foi no Largo do Machado, se eu não me engano. Sim, eu acho que foi. Cala a boca, Daigo, você nem tava lá, seu merda. Não, mas eu lembro de se ver vocês planejando. É, verdade. Vocês fazem isso na minha frente, tudo bem que eu não fui, mas eu tô vendo lá. De fato, eu acho que foi no Lago do Machado, que é melhor do que a Tijuca em vários níveis, mas de qualquer forma a Tijuca é um bairro mais central, apesar de ser no norte e não no centro. Mas enfim, esquece o que eu tô falando. No mais, continuem cagando regra e falando todos ao mesmo tempo, que é o que a gente faz de melhor. Uhum. Ninguém quer entender o que vocês estão falando mesmo, porra. É verdade, eles ouvem por causa da música e ter um monte de gente falando pra parecer que você tá com amigos perto. E xingamento. E se tiver outro hiato, eu perco a fé no Black Onyx. Cara, você não pode nunca perder a fé no Black Onyx, porque Black Onyx sempre vai ter fé em você. Sim. Essa é a verdade. Praise the Sun. Praise the Sun é coisa de cuzão. Você tem que falar só Black Onyx mesmo. Exatamente. Não é nada de sol, não. Tem que falar do preto. Relevem algum erro de digitação. Estou escrevendo do celular. Já relevamos, fera. Já relevamos. Oh, com certeza relevamos. É, acabou essa merda, então. Fechou, sim. Carineiro, quer dar alguma moral pro esposo? É, moral. Porra, puta que pariu. Moral. Caralho, Daigo. Eu tô vejo da moral. Eu sempre dou moral. Não. Eu fiz as últimas duas. É mesmo? Caralho. Não se irritem na sua vida. Lutem, lutem contra a irritação e contra o mau humor e contra o estresse. Porque isso é a coisa mais difícil do universo e nunca ninguém vai te julgar se você perder a cabeça. Mas se você procurar ativamente evitar isso, é o primeiro passo pra você de fato conseguir. Releva, swinga. Porque pras pessoas que têm a vida boa é moleza. Mas pras pessoas normais, que são as que têm a vida merda e só se fodem, é muito mais difícil. Mas é importante que você crie uma corrente de bom humor e bondade. Positividade. Humor, que são importantes. Tanto pra você quanto para os outros à sua volta. Não, olha mais tranquilo pras coisas. Tipo, tenta ter mais um pouquinho de calma nas coisas. Pois é. Principalmente se você é um garimeiro safado do loteiro, que aí você fica o dia inteiro jogando aquela merda, ainda que só faz merda, aí você começa a gritar. Então não grite. Às vezes a chave pra você, pra vitória, é você ser legal com seu amiguinho. E lembrando que eu tô falando desse conselho no total no, naquela frase, naquele ditado que é faço o que eu digo e não o que eu faço. Então, pois é, né? Mas é isso. Mas você chegou a jogar Dota por muito tempo? Cara, é bastante, cara. Quer que eu veja quanto tempo de Dota tem aqui no meu Steam? Meu Deus, veja. Vamos lá. Dota 2. Eu tenho 1.264 horas de Dota na minha vida. Puta que eu pariu! Então é isso. E com isso, calma. Isso só é de Dota 2. Se for contar Dota 1 também, aí fodeu. Nossa senhora. Dá pra somar os dois. É sacanagem. Você vai ver quanto tempo você ficou fazendo esse troço. Você podia ter feito outra coisa? Pois é. Podia ser juiz já, federal. Ah, juiz. Ser juiz. Porque logo mais, tem mais assuntos jurídicos. amigo, Ocarina of Time é o melhor jogo de todos os tempos? É, você tá. Você não faz o dever de casa. Eu mandei dois links. Você só abriu o primeiro. Eu mandei dois. Eu vi os dois, na verdade. O outro era Wind Wild. Isso. Por que o Ocarina of Time é um jogo superestimado? Eu vou subestimar, parabéns. Por que o Ocarina of Time é um jogo superestimado e de certo? Explique, tá? A pergunta é outra. Ele é superestimado? Eu acho que sim, tá? Mas assim, eu não joguei ele em 99. Eu joguei ele em 2010. Então, pode ser que, na verdade, eu esteja olhando com os olhos cruz de quem não está olhando com os olhos da nostalgia. Que é o único motivo pelo qual alguém pode achar esse jogo o melhor do mundo. Então vai tomar no cu. Então, no cu. Senhor Ilapso, deixa eu dar meus humildes 20 centavos aqui a respeito desse assunto. Então, é o seguinte. É muito complexo um adulto, até mesmo um jovem adulto, dar a sua opinião sobre as grandes obras da sua vida. Por quê? Porque toda obra tem um contexto no qual ela foi especial e importante pra você, no qual você gostou dela. E pra você poder avaliar aquilo, você tem que se transportar para aquele contexto. Quando você vê, quando eu era criança e vi Tiny Toons, Férias Animadas, que era um dos longas que eu mais gostava, eu achava muito foda, que era um dos desenhos mais irados da minha vida. Quando eu vou ver hoje, eu falo, é um bom desenho, mas não é tudo isso. E eu acho que algum outro desenho que eu vejo hoje é melhor. Que daqui a 30 anos eu vou olhar e falar, caralho, que desenho merda que eu achava quando eu era, quando eu tinha meus 32 anos. Beijo, Rick Morty. Exatamente. Tem MOBA nessa lista, essa porra não presta. Tem MOBA nessa. Você que postou o link. Tem mobile. Tem MOBA e tem mobile. Tá fedendo isso aí. Fazer uma lista de qualquer coisa de todos os tempos é extremamente complexo. Filme, música, jogo, mulher. Cara, é muito difícil, porque cada tempo tem o seu jeito, tem a sua forma, e essas coisas mudam. O seu gosto muda, o gosto das pessoas muda. Então, se existisse uma razão, se você conseguisse matematizar o quão maneiro era, o que era normal na época de se gostar, etc., daria pra fazer, mas não dá. Então é muito difícil meu você problema combater a nostalgia. Nem é esse. O problema com essas paradas nem é esse. Meu problema com essas paradas é o fato de que você mistura laranja e maçãs na mesma lista o tempo todo. É, a questão problema toda é que eles quantificam os jogos que às vezes são completamente diferentes, como se eles dessem o mesmo tipo de prazer, mas às vezes não dão o mesmo tipo de prazer. É um fator diversão. E a questão da Ed tem um detalhe que é ainda mais preocupante. A Ed, ela, quando fez a primeira lista, na edição 200 dela, ela colocou o Ocarina of Time em primeiro e colocou o Link to the Past em quinto, sei lá. Que era uma mensagem muito clara. Eu tenho que ter dois Zeldas nessa lista. Quando ela refaz a lista agora e ela muda esse top 100 dela pra colocar o Breath of the Wild em primeiro e joga o Ocarina of Time lá pra nono, ela passa uma seguinte mensagem: eu ainda tenho que manter um monte de Zelda aqui. Inclusive o Tetris era sétimo e ficou em sétimo, tá? Então, então é muito cara de que tinha uns caixinhas ali e o cara, o Tetris, não, deixa o Tetris em sétimo. O Half-Life, não, deixa em sexto também. E o quinto, que era o Zelda Ocarina, que era o Link to the Past. O quinto era o Link to the Past. O que a gente faz? Tira o Zelda e bota o Bloodborne, que é o Zelda de adulto. Aí a caixinha fica igual. Locação. Se ela fosse seguir algum tipo de lógica, o Tetris era pra ser o primeiro, porque o Tetris é o jogo perfeito. Cara, ele é o gameplay perfeito, não tem falhas. Quebra em nada. Tetris não tem falha, exatamente. O Tetris é o jogo superior, ainda por cima é russo. O que só vale pelo irmão da Arara. O que só vale pontos a mais. Então, o meu problema com essas listas é como parece que tem umas janelinhas específicas onde eu tenho que encaixar algumas pessoas específicas. Sempre tem que ter um Zelda, eu tenho que ter algum Mario no top 10, senão eu vou ser escrotizado. Eles tinham o Mario 64 e o Super Mario World. Eles uniram o Super Mario 64 e o Super Mario World pra décimo, foda-se. Mas deixaram o Mario Galaxy 2 ali, no oitavo, tá? O 3D World. E esperaram sair o Odyssey, né? Pra poder colocar ele. Pois aqui. É, né, cara? Tipo, um mês de você poder colocar o Odyssey em qualquer posição. Porque não tem chance desse jogo ser ruim. Colocar em qualquer posição essa porra desse jogo. Eu quero se quiser primeiro. Foda-se, ninguém vai discutir. Não, por mim nem entrava o Galaxy 2, não. Entrava o Mario Land. O 3D Land. Pode ser. Ah, o Galaxy 2 ele é muito bom, cara. Essas listas, quando você tenta ranquear, você. você começa a entrar num método de priorização muito estranho, muito indefinido, muito foda-se. O ideal seria assim: 100 jogos que você deveria jogar na sua vida em ordem alfabética. Toma. Isso é verdade. Pronto. É aquele livro, né? 1000 jogos, 1000 cervejas, 1000 não sei o quê. Não, porque... mas não se esqueça. Esse livro de 1001 jogos pra jogar antes de morrer tem Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Então, pense bem. É, eu tenho... Mas aí são 1001. São 1001. É, muito jogo. Mas quer ver um exemplo muito grande? Aqui nessa lista não tem o jogo Gone Home. E, cara, Gone Home me deu muito mais prazer... e satisfação em terminar ele, conhecer a história dele, ver o que eu passei naqueles momentos, aquelas 2 horinhas jogando ele, do que usar o Zelda Wind Waker no tempo inteiro de jogo dele. Viado, isso. Essa lista não tem Sonic 2. Não tem Tio Demon, né, moleque? Tomar no cu uma lista de melhores jogos de todos os tempos, que não tem Sonic 2. Tem algum Sonic, olha aí. Tem 20 Marios aqui, não tem um Sonic. Não tem Braid também, não tem nada disso. Não tem, são poucos indies. Não tem um Sonic. Qual gente, tu tá entendendo? Acabou esse programa, não tem Sonic. Ah, não tem Sonic, ponto. Ah, então. Tem Sonic, ponto. Puxa, tem Sonic 2006. Puxa outro assunto aí, então. Vamos discutir outra coisa, não vale a pena. Essa lista não vale, cara. Acabou esse programa. Tem 4 jogos do Mario, não tem um jogo do Sonic. Tem 5 Zeldas aqui, cara. Eu tô Streets of Rage, de graça. Mas é que tá. Caralho. Eu lembro quando... Tem Final Fantasy 12. É, e não tem, tipo, acho que não tem o 6, por exemplo. Uma parada assim. É ridículo, é ridículo. Tem é o 7, né? Não, só tem o 12. Só tem o 12, só tem o 12. O único Final Fantasy é 12. Meu pariu! Essa lista... Essa lista, cara, metade da lista é jogo da Nintendo. O que não é necessariamente um problema, porque a Nintendo faz muitos jogos muito bons. Enfim, beleza. Agora, além de misturar laranja com maçã, me causa muita estranheza isso que o inimigo falou, que é: eu vou estabelecer um critério que não é objetivo para colocar jogos numa ordem que eu tirei do meu cu! Não, do cu! Killer Asus! Here comes the new challenger! Muito obrigado. E aí, cara, minha primeira pergunta é: a quem essa lista serve? Boa pergunta, boa pergunta. É o seu rabo. Quem boa pergunta, mas a gente vai guardar porque o Ilato vai continuar o raciocínio dele. Não, mas a pergunta dele é perfeita, tá? Mas aí, tá. Eu posso fazer uma contradição à pergunta dele? Contradição não, vou responder com outra pergunta. Responder com outra pergunta. Fazer. A quem essa lista não serve? Essa lista não serve aos jogos indies, jogos que a gente conhece como Sonic e tudo mais, que não estão nela, porque no momento que você lista os 100 melhores jogos, você tá descartando os outros que não... Que nem a lista do Google lá, a primeira página do Google, que tem da segunda página pra lá, não importa. Só importa a primeira. E ninguém vai ver. É isso que essa lista faz. Ela vai impedir de muita gente ir atrás de outros jogos. Mas assim, quando... A minha busca por corne, eu ia até a página 10. Ok. Puta que pariu, né? O que você disse, Killer Jabuti, faz todo sentido. E até junto com o que o Ilapso disse, você conseguir colocar os jogos mais relevantes varia muito de pessoa para pessoa. Aquilo ali é a opinião de alguém, ou de um conjunto pequeno de alguém. Eu gosto de alguns vídeos do YouTube que o cara vira e fala: olha só, vou listar os meus top 10 jogos. Mas, presta atenção, disclaimer: isso aqui é a minha opinião e foda-se se você não concorda, porque essa é a magia da opinião. Eu não estou falando que esses são os melhores. São os melhores para mim. Continuando, aí faz a lista. Bem, esse aqui é o 10º porque é um jogo que eu joguei quando tinha 10 anos. E quando eu tinha 10 anos eu achava tudo 10 irado. Então, 10º lugar. 9º. Ah, esse jogo aqui foi muito maneiro porque eu tomei sorvete naquele dia e o cara toma sorvete também. Porra, foda. Aí tudo bem. Cara, é aquele negócio. Ou seja, eu acho que... totalmente arbitrário, então. Mas é arbitrário, mas o cara tá jogando. Mas é arbitrário, quando é arbitrário pra uma pessoa só, se torna objetivo. Qual é o critério? Sim. Minha opinião. Então, mas o lance dessa Ed é que ela é totalmente arbitrária. Não, e é uma revista, né? Cara, olha só, é porque a gente tá pegando a Ed pra Cristo, tá? Se a Famitsu fizer a lista, vai ter um Zelda em primeiro também. Não, eu vou pegar aquele jogo já aqui na internet. Top 100 games all time. E a parada é a seguinte: os 5 primeiros colocados dessa lista, tá? Eu acho todos os 5 sensacionais. O GTA V eu não zerei ainda, eu comprei pra Play 3 e agora comprei pra Play 4, então vou ter que começar de novo. E o Breath of the Wild eu também não terminei. Mas assim... Pra mim, o maior feito do GTA V, ele tá 4 anos seguidos no NPD, em décimo lugar. nos 10 primeiros ali. Há 4 anos sendo mais vendido, um dos mais vendidos, né, cara? O GTA V é incontestável. Se você fizer uma lista de top 10 maiores jogos da história e não tiver um GTA V hoje em dia, teu critério objetivo é não incluir GTA V na lista. O do IGN tá aqui, não tem. Não tem GTA V? De quando é a lista? Tá, o GTA V tá no 16º lugar. Tá, mas beleza. O GTA IV deve estar entre os 10 primeiros, talvez. A IGN, eu acho que a IGN é daquelas que faz um mais saudosista, assim, por exemplo. Pode ser. Primeiro lugar, melhor jogo de todos os tempos, Super Mario 3. É um jogo bom pra caralho? É um jogo bom pra caralho. Melhor jogo de todos os tempos? Não sei. Cara, ele com certeza já foi o melhor jogo de todos os tempos. Em algum momento. Ele tá falando por causa daquele filme tosco lá do Maguinho lá que vai jogar. Mas olha só. Segundo lugar, Nintendo Pass. Terceiro lugar, Doom. Quarto lugar, Super Mario Bros. Não tem Sonic. Eles estão pegando os influentes, né? As coisas que foram influências pro mundo game. Portal 2, Half-Life 2. Então cadê Sonic? Super Metroid. Sonic é o revolucionário, o Che Guevara dos videogames, o Sonic. Mas cara, é porque aí o cara pega o seguinte: eu quero não tem Sonic nessa lista. Eu quero o expoente da plataforma. Aí o cara escolhe de Mario e Sonic, aí ele pega o Mario. Eu consigo ver um critério objetivo nisso. Eu discordo, respeitosamente, mas eu consigo ver critério objetivo nisso. Agora, a lista que parece razoável, tá? E que muitos sites desses têm, que são os 25 melhores jogos de PlayStation. Não, muito específico, não. É muito, exatamente. Mas quando você vai nesse nível de especificidade, você ainda vai misturar Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, que vira e mexe, um dos dois é o primeiro lugar de uma lista dessas, né? E vai colocar, sei lá, Saga Frontier junto. Sei lá, foda-se, primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas você limitou ali um escopo. Esses são. Então, a gente estaria mais ou menos no que o Video Game Awards faz no final do ano, que é criar categorias, talvez. É porque depende muito do tempo. Tem certas mídias que talvez não dependam tanto do tempo, tipo livro. Admirável Mundo Novo foi escrito em 30 e pouco. O livro tem 80 anos. O livro continua perfeito. Mas aí, até aí, né? A literatura. Eu não chamo de perfeito, eu chamo de muito bom. Tá, ok. Não é perfeito ninguém. Não, é. Eu digo que ele já foi muito melhor, entendeu? Esse é o argumento. Não, beleza. Ótimo. Não, concordo. Tudo bem. Mas a questão é o seguinte: a literatura existe há 4 mil anos. Então o aperfeiçoamento do que a gente chama de. A escrita, né? Existe há 4 mil anos. Então o aperfeiçoamento do que a gente chama de escrita e etc, bababá, teve um processo de maturação muito maior do que videogame, que é uma coisa que existe há 50 anos, 60. Pegando o Bond, sei lá. Filme existe há bem mais tempo. Então você comparar Poderoso Chefão com, sei lá, A Origem, e falar que Poderoso Chefão é melhor que A Origem porque XYZ, talvez você consiga achar mais critérios objetivos. É diferente de quando eu começo a querer comparar Chrono Trigger com Metal Gear 5. Não, sim, mas vamos lá. Uma coisa que eu penso é, eu acho que você tem no universo de jogos, livros, música, uma disparidade muito grande quanto mais você aumenta o seu espaço-tempo. Por exemplo, comparar uma música é muito mais delicado de falar, vou falar de livro ou de filme. Comparar um filme de 1960 com um filme de 2017 é uma coisa extremamente complexa. Agora, comparar um filme de 2017 com um filme de 2007 já é mais fácil. Eu acho que é uma facilidade, talvez, como comparar um jogo de 2017 para 2007. Ou comparar um jogo de 2017 com 97, talvez seja como comparar um filme de 2017 com um filme de 97, entendeu? Não. Eu acho que a dificuldade, a diferença nesses pontos está quando quanto mais você aumenta o espaço de tempo. Um filme, como o filme dura mais tempo, quanto mais tempo você está comparando os filmes, mais complexos. Só que eu acho que quanto mais tempo você está comparando os jogos, também é mais complexo. Só que os jogos não tem tanto tempo assim. Isso, é porque o jogo evolui mais rápido que o filme. Se eu comparo um filme de 95 com um filme de 2017, eu tô comparando, sei lá, Pulp Fiction com John Wick, 2016, sei lá, beleza? Mesmo gênero. Se eu tô comparando os jogos de 95 com os de 2017, RPG, eu tô comparando Chrono Trigger e Final Fantasy XV. Mais ou menos. Tá, eu acho que o padrão pra você equalizar os jogos dessa maneira é o quê? É gameplay, história, gráficos. Pois é, técnicas, na verdade. Entendeu? Porque o gameplay é questionável por conta de quê? Você tem jogo no começo do PlayStation que não tinha analógico pra câmera, então você tem que girar no LR, Tomb Raider. Jump Flash. Eu gostei de jogar naquela época. Eu fiquei muito feliz de jogar ele naquela época. Mas até aí o God of War... sempre jogo hoje em dia. O God of War não tem câmera. É câmera fixa. É. O Resident Evil é câmera fixa aí, tá tudo bem. A parada é a seguinte. Quando eu pego o IMDB... teve uma época, começo do Bastion Soco um pouco antes. Que eu tinha acabado de comprar o Play 3, eu jogava, eu tava começando o mestrado, tinha bem mais tempo livre. Eu vi filme para caralho. Eu matei a lista do top 250 do IMDB. E eu me perguntei muito, eu vou seguir essa lista? E por que eu vou seguir essa lista? Aquela lista do IMDB, bem ou mal, é baseada em médias ponderadas em votos de pessoas. Tem aberrações ali? Tem. Teve a galera que botou o Sonho de Liberdade em primeiro, só pro Poderoso Chefão no seu primeiro. E se não me engano, até hoje, o Sonho de Liberdade é o primeiro. Filme bom pra caralho. Mas é um filme bom pra caralho. Baseado num conto do Stephen King, que é um gênio. Não. O Stephen King, ele é um gênio pra fazer uma coisa muito foda, uma coisa muito merda. Ele não tem meio termo. Ele joga um dado. Deu passo é foda. Ele deu ímpar é merda. Ele é um gênio. Ele é tipo o pai do maluco lá do Shokugeki no Soma, que faz comida boa e ruim pra caralho. É isso, é essa parada, né? Então, ali, eu tô me baseando em critérios objetivos de galeras anônimas que foram ali colocar nota. O Metacritic, eu já não seguiria. Porque no Metacritic tem sempre o cara que quer dar nota ruim pro jogo bom só pra aparecer e ganhar clique. Uhum. Porque ali não é anônimo. Eu não tô só, dou a nota e vou embora. No Metacritic, você... ai, esse Sonic Mania é uma merda, porque eu tenho que ficar morrendo toda hora. Não é isso. Quer dizer, no caso, é isso, né? O IMDB, não. Então, o IMDB, eu fui... Pior que eu fiz uma análise do Sonic Mania, eu falei exatamente isso. Cara, mas é porque o jogo, eu não discuto isso não. É porque o Sonic Mania, ele não respeita o menos tempo que eu tenho hoje. Ele é um jogo pequeno, mas era assim, eu até tenho um exemplo aqui, enfim, da pessoa que tem filho e tal. É, talvez fosse o caso de ter um modo em que eu simplesmente eu vou. Vai embora, vai. Morreu, volta aqui. Checkpoint, vambora. Mas enfim, uma lista dessas de jogos e tudo mais, quanto menos espaço amostral você tem, mais fácil é você elucidar critério objetivo. Se eu começar a colocar critério objetivo em tudo, tá? Por exemplo, tá aqui em 25º Demon Souls, em 26º Super Metroid, em 27º Ico, e o 24º é o Horizon, e o 23º é o Advance Wars, e o 28º é o Skyrim, e o 29º é o Last Guardian. Todos esses jogos são muito bons. Se você tirar o 29º e botar no 20º, vai mudar alguma coisa? Só vai mudar que o Ultra Street Fighter 4 vai pra 29º e The Last Guardian vai pra 20º. E eu... Eu acho que isso que o Pivoto tá querendo dizer é que você não tem tantos critérios assim pra conseguir comprar objetivamente. São jogos todos diferentes entre si e fica difícil você chegar e determinar o que dentre eles faz eles terem essa posição na lista. Guilherme, é muito, muito objetivo. Argumentativo pra quem disse que tava bêbado. Eu acho que ele tava mentindo. Ou vocês têm que chamar ele mais vezes bêbado. Ele bêbado não é muito intelectual, não. Então acho que ele tá mentindo mesmo. Mas olha só. Isso faz ele super ventilar. Hiper. Ele tá com o parente em casa, não tem problema. Olha só. Desculpa. Tá desculpado. O 31º é o Wind Waker, o 35º é o Link to the Past. Aí o 38º é o Majora. Cara, eu quero que você me aponte 12 motivos pelos quais o Wind Waker é melhor que Link to the Past. O to the Past era pra estar na frente do Ocarina of Time. Não, gente. Deixa eu dar meu argumento. Por conta do quê? O Link to the Past, depois de um tempo que você vê a evolução dos games, tu vê que o Ocarina of Time, ele criou lá o universo 3D e tudo mais, mas ele foi a pontinha do pé da Nintendo na fórmula engessada do Zelda, que foi toda a era 3D do Zelda até chegar agora no Breath of the Wild, que ele voltou pra ser um jogo realmente de mundo aberto, onde você vai brincar. O Link to the Past. É, entendeu? Então, o to the Past foi uma evolução do que era usado no Nintendinho, ainda com um pouco de storyline, e o Ocarina of Time engessou isso, totalmente, entendeu? E ele foi decaindo conforme foi passando os Zeldas. Não dizendo que são jogos ruins, mesmo eles sendo essa decadência. Só um Zelda merda ainda é maravilhoso. Zelda merda. Valeu, William Bach. Valeu, é sexo, né? Aí, se a condição é bom, ainda é sexo. Isso. Como que vocês estão? Então, eu acho que o Link to the Past deveria estar na frente de todos eles, cara. Porque ele, em questão de você jogar ele hoje em dia, ele é muito bom ainda, entendeu? Ele é o Zelda codificador, né? Aí você mas estabeleceu... essa é a sua opinião. Isso, tudo bem. É. Mas ele embasou a opinião dele com algum critério objetivo. Sim, mas é muito mais fácil quando ele tá comprando Zelda com Zelda. Agora eu quero ver essa aqui, ó. Vamos lá. Eu quero ver vocês explicarem. Por que 61 Mass Effect 2 e 62 Persona 4 Golden? Golden. Não pode ser Persona 4 Baunilha. É porque nos dois dá pra você pegar a pessoa da sua party, cara. Ah, tá. Não, Persona 4 Golden não é o de luta? Não. É o de PSP. Arena. O Persona 4 de porrada é o Arena. Acho que o único jogo de luta que tá nessa lista é o Ultra 4 mesmo. Olhando assim por baixo, eu não achei nada demais de Street, nem de Mortal. Eu desceria The Witcher 3 lá pra baixo, cara. Pelo menos pros 20 primeiros, por exemplo. The Witcher 3 é uma realização foda, mas ele é uma realização foda que nunca tinha sido precedida? Ou ele é uma realização foda que se apoiou nos ombros de algum gigante? Eu tô falando isso pro seguinte, voltando pro top 5 que eu falei que eu não discuto, tá? Uhum. Até não discuto. Mas o Breath of the Wild não se apoia nos ombros de um outro gigante que veio antes? É, do Zelda original. Do Zelda original e de evoluções que... Aí vira o retrofeedback, né? Eu esqueci a porra do termo. Mas é o seguinte, as coisas se realimentando. As coisas se realimentando. Eu lembro quando o Breath of the Wild saiu, muita gente falando... Ai, parece Dark Souls. Até que a Bandai ou a From Software, sei lá, postou no Twitter... Pois é, parece Dark Souls, né? Porque a gente copia Zelda há muito tempo, no caso. E aí, ok. E mesma coisa, tem o Dark Souls e o Bloodborne aqui, que são da mesma série, são da mesma franquia. Eles estão aqui porque eles são realizações incríveis, mas eles também não se apoiam em outra coisa, em várias coisas. Será que as coisas nas quais eles se apoiam, se forem jogos, não mereciam estar na frente? Por algum critério? Cara, ainda é muito complicado. Por que Half-Life 2 é melhor que Tetris? Porque qualquer coisa é muito difícil, na verdade, é melhor do que Tetris, né? Não, na lista aqui tá Half-Life 2 6, Tetris 7. Exatamente. É. Por que qualquer coisa seria melhor do que Tetris? Essa é a pergunta. Não, ou pior. Isso. Por que o Super Mario Galaxy 2 é 8 e Tetris é 7? Me explica. A gente já determinou que o Tetris era pra ser o primeiro lugar, porque é o jogo perfeito. Então eu não tiro o primeiro lugar dele. Sim. Não, eu não digo nem que ele é perfeito, ele é um jogo incomparativo. Eu não tenho como comparar nada com o Tetris. Ah, porque o fator diversão e música do Tetris é muito melhor que o fator diversão e música do Dark Souls. Se você fosse pegar pelo fator ser jogado, era pro Candy Crush estar em primeiro, então. Complexo. Porque quando uma revista se propõe... Não, Minecraft, eu acho que merece estar em listas de várias coisas. Se não de melhor jogo, de melhor experiência proporcionada em videogame. É porque do jeito que a lista tá ali, parece que fizeram assim, Breath of the Wild, cara, jogaço, muito bom, melhor Zelda. Dark Souls, pô, difícil, bota em segundo. Grand Theft Auto 5, ó, vendeu pra caraca, bota em terceiro aí. A gente falou só... Parece que a gente falou realmente pegando cada coisa do jogo... É isso. E jogando por importância de idiota ou maluco. É, porque assim, quando o cara pensa, eu vou pegar os 5 melhores jogos da história, ele tá se comprometendo muito menos, cara. Se a lista fosse só os 5 aqui, ó, os 5 melhores jogos da história pra Ed são Bloodborne, The Last, GTA V, Dark Souls e Breath of the Wild. É mais difícil você começar a discutir com esse cara, porque aí, são 5 jogos, beleza. Qualquer um desses 5, em qualquer ordem, eu aceitaria. Talvez não aceitaria muito se Dark Souls e Bloodborne fossem primeiro e segundo, respectivamente, ou vice-versa, porque parece que é puxação de saco da empresa. E talvez fosse o caso de pegar só um dos dois pra colocar aqui. Não tem Mega Man nessa lista, cara. Nenhum. Aqui, ó. Não tem Mega Man nenhum. Não tem Sonic, não tem Mega Man. Que bando de desgraçado. A lista da outra vez, dos 10 primeiros, tinha pelo menos... Tinha exatamente 2 jogos de 16 bits. Não, 3. Tinha o Link to the Past, tinha Mario World e tinha Yoshi's Island. Agora já não tem nenhum dos 16 bits. Tudo bem que tem Tetris. Mas Tetris é atemporal. Não tem nenhum dos 16 bits mais. E os 5 primeiros são todos jogos de 2011 pra frente. Dark Souls é o mais velho dos 5. 2011, The Last 2012, 2013, GTA V 2013, Bloodborne 2015, Breath of the Wild 2016. Mas isso aí eu acho que já vai o pivot vai de uma parte que eu já tinha até comentado com outros amigos meus, de que... Outros amigos, eles são mais legais? Não, eles são... Todo mundo tem classificação legal. Tem outros e meu coração amigos? É grande o suficiente pra caber todo mundo. É verdade. Eu quero o ranking dos 100 melhores amigos com critérios duvidosos. Boa. Caralho. E se for amigo com grana, vale de critério? Não, o primeiro vale. Lugar vai ser aquele seu amigo de 1995 que você nunca mais falou com ele, mas que foi muito foda. Renan. Eu não conseguiria fazer uma lista porque eu não lembro o nome de todo mundo, cara. É foda. Não, meus melhores amigos de todos os tempos são os de infância. O Bruno, o Renan, o Rafael, o Felipe e o Vinícius. Pronto, aí, são cinco. São os cinco. Até eu ter 10 anos, eu vou colocar eles. Os que chegaram primeiro. Foram os que chegaram primeiro. Não, tirando o Felipe, o Renan tem no Facebook, mas tirando eles dois... Ah, o Bruno também. Eu nunca mais vi o Rafael, que era o moleque que era meu amigo no primeiro ano. Caralho, esse moleque tava comigo quando eu ganhei meu Turbo Game, mano. Eu nunca... Mas vi esse moleque, ele tava presente num dos momentos mais felizes da minha vida. Se uma pessoa estivesse do seu lado quando você tá vendo seu filho nascer, você é nunca tipo mais. Isso. Eu nunca... É o médico, né, que tirou seu filho. É o médico! O obstetra! O obstetra! Aliás, o obstetra que fez o meu parto morreu, cara. Teve um ataque cardíaco fulminante jogando bola. Tava com isso, 60 anos, fiquei muito triste. Eu esqueci o nome dele. Cara, ele era o melhor amigo da família, né? Porque vocês estão lembrando, tá não, lembrando dele. Não, que dicotomia ele... de sentimentos. Tá batido pra caralho, agora eu tô me sentindo mal. É porque ele foi namorado de uma amiga da minha mãe por muito tempo. Aí a gente sempre soube dele, entendeu? Aí ele morreu. Tem uns anos já tem uns 7 anos que ele morreu. É que eu acho que eu só fui saber. Tipo, 3 anos depois. Aí eu falei, porra, o cara morreu. Nunca conheci o cara. Porra, o cara morreu? O cara fez meu parto. Eu abri o Metacritic aqui pra ver qual é o rank do Metacritic em nota de todos os tempos de todos os jogos. É o tirando 98 aí, né? Que é sempre o Ocarina of Time, primeiro. É 98, né? É 99 o Ocarina of Time. Ah, é o único, 99. Dá pra fazer um ranking das melhores listas de listas? Caralho, moleque! Eita! Porra, olha aí, hein? De novo, tá virando aquele filme do John Cusack lá. Mas vem cá, baixo Frank Soco estaria no ranking de listas? Pra nós estaria. Verdade. Se a gente usar a classificação da Ed, acho que pode até dar, cara. Tony Hawk Pro Skater 2 é um bom segundo lugar. Assim, dá pra discutir, tá? Mas é bom. É melhor que Tetris. É muito difícil isso, gente. Que programa difícil. Eu passei horas jogando ele na adolescência, cara. Eu gostava pra caraca. Tem Homem-Aranha. Não, eu só vi os outros jogarem, cara. Eu trabalhava na locadora nessa época. Toda hora. Põe 2 horas de Tom Hanks aí. Tom Hanks. Não, mas tem umas coisas muito complexas. Por exemplo, tem GTA V pro Sony em 8º. Em 9º tem GTA V pro PS3. E em 10º tem GTA V pro Xbox 360. Porra! Não tem pra PS4. Caraca. Deve ser muito merda. Não, é 15º GTA V de PS4. Sabe o que tá atrás? Tá atrás de Perfect Dark do Nintendo 64. Caraca! Uma coisa que eu tava falando, cara, de que por que são 5 jogos atuais, assim, vamos dizer, da última geração pra cá? Porque eu tava vendo isso com outros amigos. Que a gente tinha saído, tinha falado. E. Cara, essas últimas gerações. Não sei qual é o número mais. A do PS3 e agora do Xbox One e PS4. Não foram as melhores gerações de todos os tempos? Não estão sendo as melhores? Foram. Eu acho que... Eu sou saudosista, gosto de jogos antigos e tudo mais. Mas são sim, cara. Assim, é óbvio, teve muito jogo bugado pra caralho. Mas você tem jogos que atingiram níveis de realização e experiência que não era possível antes, cara. E o online contribuiu muito pra isso, é claro. Mas se você pega GTA V, cara, o jogo tá há 4 anos, cara. Vai fazer 4 anos agora em setembro. 4 anos que ele não sai da lista de mais vendidos, cara. Mas isso é que eles continuam mexendo nele, né? Tem um monte de upgrade de online. Só lamento. Ué. Ah, mas, cara, eu ainda acho. Ele não veio cru. Eu ainda acho que. Ele nasceu sem online, tá? É. Mas online eu acho que nem depois. Eu esqueci o que ia falar. Foda-se. Não lembro. Concentre-se. Eu ia falar do contexto de alguma merda, mas eu bebi, então eu esqueço rápido das coisas. Pode continuar. É do sistema socioeconômico. Deve ser. Entendeu? Mas, cara, cria critérios assim, como o Pivoto tá falando, acho que é melhor. Se você quer realmente. Lembrei. Coisa, pode falar. Lembrei. É muito importante a gente sempre levar em consideração o contexto que a gente tá batendo aqui desde o começo. Comparar um jogo dos anos de 2017 com dos anos 90, tem que levar em consideração o contexto. Por exemplo, Counter-Strike 1.6. Ah, a era das Lan Houses. A época que ninguém se chamava pelo nome, todo mundo se chamava pelo nick, nego fedia, era foda. Só que o CSGO hoje, ele é muito pica, ele é muito mais avançado, o nego se amarra muito. Aí vai botar pra comparar, qual que as pessoas vão votar? CSGO ou CS 1.6? Eu conheço bastante gente que joga 1.6 ainda, cara. Então... Mas aí é o seguinte, tem o melhor, que é uma realização técnica, e tem o mais importante. É, tá comendo. Tô comendo comida. Tá. Mas é o quê? É arroz, feijão? Arroz, farofa, feijão fradinho e espetinho de carne bovina que eu comprei no food truck do Russo. E fica no Largo da Carioca. Depois de umas 8 da noite ele tá lá. Como eu dou aula até 10h20 hoje, eu saí da faculdade, fui lá, comprei 10 reais, bonzão. Levei, pedi pra viagem no metrô. Ele falou, vai comer aqui hoje não? Eu falei, não, vou pra casa. Entrei no hoje metrô. Hoje tem gravação. Aí você falou bastante pra ele. Falei, hoje eu tenho gravação de podcast, com uma rádio, na internet. De videogame. A gente fala de jogos de diversão e fitas de alta periculosidade. Uma lista, na lista de comidas que você já comeu na sua vida, né? Entra em qual número isso aí? Cara, olha, primeiro lugar é o primeiro lugar da minha lista. É difícil. Não, então, é porque o primeiro lugar da minha lista, de verdade, eu entra muito o fator nostalgia, que é o feijão, arroz, farinha, abóbora amassada e carne que a minha avó fazia quando eu tinha 8 anos. Clássico. Esse é o número 1. Segundo lugar... Mas você só pode provar ele se você entrar na máquina do tempo. É isso. E talvez, se você, Pivoto, dos seus 30 e poucos anos, fizer isso, você vai chegar lá e talvez você não goste tanto. É esse que é bizarro. Eu acho que não, porque meu paladar hoje, quando eu era criança, é igual. Coca-Cola, chocolate. Não, tipo meu. Eu não bebo. O meu primeiro lugar é facílimo. É a lasanha da sua mãe. É lógico. Não tem caô. O meu segundo lugar é o biscoito de quindim da Balduco. Esse tá na máquina do tempo mesmo. Eu prefiro acreditar do que na máquina até porque ele tá num pivoto ficando paranoico em querer sabor novamente, cara, e estudar culinária e viajar pelo mundo até conseguir recriar o sabor que a avó dele fazia. Viajar pelo tempo, né? É o cozinheiro que viaja pelo tempo buscando novos sabores que se perderam ao longo das eras. Porra, aí, olha aí. Toquei o Kakeru cozinheiro. Vai ter um episódio dessa porra, dessa série, porque ele vai descobrir que no século XVI tudo não tinha gosto. Especiarias, moleque. Guerras foram travadas por causa de especiarias. Mas hoje nego botando sazão na comida. Cara, nego fazia guerra por causa de pimenta, morreu, né, cara? De cominho. As guerras. A galera fazia guerra por causa disso, porque queria fazer guerra mesmo. Isso aí não, Daigo. Antigamente, o que era aquela comida, cara? Lista das melhores guerras. As melhores guerras, cara, ou são por causa de mulher ou por causa de comida, cara. É Helena de Troia. É a porra do curry que tinha na Índia. As melhores guerras são por causa disso. Aí eu quero disputar terreno hoje em dia, petróleo. Vai tomar no cu, pô. Então, gente, eu gosto da Vietnã, porque os Estados Unidos ganharam. Era a Rota da Seda. A Guerra dos 100 anos, porque ela teve 116 anos e o nome é completamente arbitrário. Foda-se. A Guerra do Paraguai, que foi por causa de pilha errada. Foi isso. Guerra do Paraguai foi a Inglaterra falar, aí Brasil, Argentina, Uruguai, aí, mas tem vizinho aí mó vacilão, mané, falou que vocês são tudo viado, que vai arregaçar os três, mané. Ai, chamou teu pai de coxinha, tomou de pai, come os dois. Aí xingou geral, mané, arregaça ele. E o pior que na Guerra do Paraguai, quem mais perdeu... Eu vou falar com o Nick de Caxias. Ele vai jogar com lepra no Rio, vocês estão fodidos. A melhor piada sobre tudo isso de Guerra do Paraguai é que a nossa amiga paraguaia, ano passado, passou o carnaval em Caxias. Eu queria muito uma foto dela com a estátua do Duque de Caxias, assim, tipo, o pacificador do Império. Matou o Paraguai inteiro. E ela tem que agradecer mesmo, porque a descendência dela não é paraguaia direta, ela é europeia. Ela é do povo que povoou aquele país depois que o Duque de Caxias matou todo mundo. Enfim, voltando pra lista aqui. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Faça. Qual é a lista de top 100 episódios do Baixo Frente Soco? Caralho. Ah, difícil, hein? O melhor episódio do Baixo Frente Soco de todos os tempos? O melhor. Uhum. Mas aí foi o melhor de gravar, o não, melhor de ouvir. Não, tem que ser lançado. O de figurinhas não vale. Pô, never olha forget. Aí, é, never forget. Never forget. Cara, eu acho que eu vou usar um critério, o melhor de gravar. O mais gostoso de gravar de todos os tempos foi o de revista de videogame. Só faltou o Daigo nele. Eu queria que o Daigo estivesse aqui. É, esse... Só morasse lá. Aqui no carro. Viu? Já não é um Tetris. É, já não é um... Acho que eu fiz um programa de Tetris. Cara, o episódio de imersão é o nosso Tetris. Talvez, é. Não. Ele é intimista, né? Ele é durante aquela fase quarteto, assim, que durou bastante tempo. Ele é muito difícil comparar, Ele tem as particularidades dele. É, acho que um episódio que foi foda também. É, vários foram. Tá vendo como é que Final Fantasy eu considero. Bom episódio. Aquele geralzão. Bom episódio também. O primeiro, o de Beaten Ups, que foi com o Daigo e o Granville, que eles gravaram a primeira vez, foi muito bom. Ele estabeleceu um benchmarkzinho, assim, de fazer as paradas bem bonitinho. Foi um bom episódio. É, tinha abertura. É, eu não lembro qual é, mas tinha. Já é Natal no baixo. Vamos escolher então o centésimo pra gente botar. Pra criar um pouco de treta, então. É, o centésimo ele ainda entra na lista, né? Ficam 180 de fora, né? O centésimo vai, eu vou colocar que é o de Zelda. Porque tem que ter Zelda na lista. É o episódio de Zelda. E é narrado. A gente já fez essa pesquisa lá embaixo frente soco e o Zelda tava lá no top 2, sei lá. Tipo isso. É. O episódio de Zelda, ele foi. O início dele narrado pela minha mulher, sendo que ela não era nada minha ainda. Tem a narração era tão dela bem, no, né? Tem a narração dela no começo. Olha só. E a lista do Ed, querendo se recatar que não tem Sonic aqui, botaram Super Monkey Ball em 98. Puta merda. Vamos com calma aí, bicho. Tem assim, mas hoje tem jogo indie, aquele Nidhogg, não é indie? É, tem o Hyper Light Drift, que é um jogaço também. Tem tá o FES. Tem o aí. É, Meat Boy. O FES é a segunda versão já. Se quiser forçar uma barra de que é Super Giant é indie, tem Transistor, pelo menos, baixo um, não lembro. Mas tem não, baixo aí. Acho que não tem não. Pois é, ter Transistor e não ter baixo não faz sentido pra mim. Realmente. Tem Vanquish, né? Já tá uma lista. Cara, tem Limbo. Cara, Rock Band 3 é melhor que Wind Waker. Justo, critérios muito bem definidos, jogos muito fáceis de se comparar. Tá, mas porra, tem Poison and Dragons na lista, caralho. Cara, a lista. Tudo bem que tem Resogun. Resogun é sensacional, de lindo, de maravilhoso, poderoso. Pior que eu adoro aquele canal Watchmojo que tem no YouTube, que é só lista. Aí só posta um vídeo de top 10. Ah, o Watchmojo. De vez em quando eles fazem uma lista de wrestling que deixa eu e o resto dos Four Corners puto de raiva, porque os caras não sabem de porra nenhuma. Essa que é melhor? Deles, o que é melhor? Castlevania Symphony of the Night ou Hearthstone? Symphony of the Night, pelo amor de Deus, Hearthstone você vê umas cartinhas, né? Pô, Hearthstone eu me diverto pra caramba jogando. Pelo menos me divertia, hoje em dia eu não jogo mais. É, cartinha. Mas o Symphony of the Night tem. Cara, fizeram o ciclo da vida com pombas no Symphony of the Night, então ele é o melhor jogador. É isso, é verdade. É verdade. É porque tem essas coisas, né, cara? Quando você faz a sua lista pessoal, por exemplo, uma lista pessoal minha de top 100, vai ter um jogo de corrida: Rock'n'Roll Racing, só, no máximo. Se tiver. Não, meu tem Outrunners. Ah, é, tem Mario Kart. Meu tem Outrunners. Verdade. Mas assim, eu não vou colocar nenhum. Kingdom Hearts eu colocaria numa lista de top 100. Mas assim, não. Eu estaria sendo técnico. Tá? Porque nessa lista de merda aí da Ed não tem o melhor jogo da vida, beleza? Que é. Que são Final Fantasy Tactics e The King of Fighters 98, empatados. Não tem. Mas tudo bem, eu tô tentando discordar dela respeitosamente. Tem Marvel vs Capcom? Não tem. Não tem, tá vendo? Aí vamos falar. Mas ia ter qual? Ia ter um ou dois? Porque o 3 ia estar. Ué, não sei, por que não? Sabe o que a gente tinha que fazer? O 3 é esportes, amigo. A gente tinha que fazer o top 100 do Baixo Frente Soco. Pra sair sabe na como na... é, acho. Pra sair na revista sabe... BFS. Sabe como é que tem que ser o top 100? Pô, revista BFS, quero ser editor, posso? Pode. A gente vai pegar, cada um vai escolher, tipo, muitos jogos que gosta. Cada um faz uma lista assim. Caralho, escreveu a lista. A gente vai compilar essa lista toda. e a gente vai jogar no grupo do Facebook. Bum! Vai falar, pronto. Votem! Aí as pessoas vão votar, podendo marcar mais de um. Aí vai todo mundo marcar os jogos que gosta. A gente vai pegar os 100 mais votados e vai ranquear. Eu tô vendo se encontra que essa pegar em Power com os 100 melhores jogos de todos os tempos, que vai ser minha lista definitiva. Boa! Acho que eles não chegaram a fazer. Eu sou mais. Então, acho que em 2000 deve ter tido alguma coisa dessa. Que em 2000 fizeram essa lista de tudo, cara. Pensaram que ia acabar o mundo. Era no 2000. É provável que. Na verdade, eu acho melhor a gente pegar os 100 jogos que a gente chegar, botar no random.org e a ordem que sair, saiu. Pode ser. E aí a gente tenta definir. É que a gente vai gostar de praticamente todos eles, né? É porque tem jogo que eu joguei que vocês não jogaram, um jogo que vocês jogaram que eu não joguei. Eu nunca joguei CS na minha vida, pra mim é uma merda. Pois é, também não sou fã de CS. Eu reconheço a qualidade técnica daquilo, acho uma merda como esporte, porque eu não entendo porra nenhuma do que tá acontecendo. Mas eu vejo gente pulando e tomando tiro. Só vejo bunny, tiro e nego caiu. Eu também só gosto de ver, futebol e jogo de luta. Mas, por exemplo, mesmo que fosse um gênero, cara, assim, qual o melhor jogo de luta de todos os tempos? Se fosse a gravação de ontem do Street Fighter, o Keoma e o Zeus iam falar que era o Ultra Street Fighter 4. Não, é Marvel vs Capcom. É Street Fighter 3, pô. Tá aí. Cada um vai falar uma não, coisa. Na verdade. Nem é nenhum deles, é o Guilty Gear 1. Eu acho que o que eu mais gosto é o X-Men vs Street Fighter. X-Men? Não, cara, o Homem de Gelo é muito quebrado. Não, o X-Men não, é não, não. É o Street. Tem? Ah, tá. O Homem de Gelo é o X-Men. É quebrado, cara. É o Ciclope que é o mais forte deles. Tá, mas é apelão pra caramba o X-Men no primeiro. Aí. É difícil. O que eu acho interessantíssimo nessa parada de analisar jogo, né? Porque mais do que botar jogo em ordem, isso é muito sobre como eu estou analisando uma obra. E nessa nossa área, né, nós que somos jornalistas, né, de jogos, nessa área de jogos, existe um detalhe que eu vejo menos em filme, em livro e tal. Mais filme, né, acho que filme é um benchmark mais interessante. Que é o quanto as pessoas analisam aquilo no fator nostálgico. Filme não tem isso, tipo, a menos que seja um Poderoso Chefão 4 amanhã, relembra toda a magia de Coppola nos anos 70. Não tem esse fator. Fazer um Mario Puzo All Stars ali. Mario Puzo All Stars. ao passo que qualquer lista dessas de melhores jogos, sobretudo quando é feita por americanos e japoneses, que são de fato, né, os povos dominantes. Esses caras não conseguem ser imparciais. Sempre vai ter Zelda. Tem que ter Zelda. Uhum. É impossível não ter Zelda num top 10. Uhum. Parece que é ofensa você falar isso. Se a gente for pegar, sei lá, esses moleques que são youtubers agora recentemente, mesmo os que não são moleques, tá? Mas os que já são um pouco mais velhos, tipo quase na cidade ou nessa faixa etária, talvez o cara não coloque, sei lá, pedir pro BRKS Edu fazer o top 100 dele. Talvez não tenha Zelda no top 100 dele, no top 10. Eu tô aqui, vai ter Ragnarok? Não, também não. O cara é velho, esse cara é velho já, né? Não é moleque não. Mas assim, é só um exemplo, entendeu? No sentido de que essas listas de revista, elas têm que cumprir meio que um protocolo não escrito, mas que você sabe que se você não cumprir, tá fudido. Por isso que a Famitsu nunca vai dar menos do que 40 pra um Zelda, a menos que seja um Zelda merda. Apesar que eu acho que se essa lista fosse japonesa, teria um Persona em primeiro lugar. Não, talvez, ainda não. Talvez ainda não, mas assim, teve alguma coisa recente sobre lista de melhores, não sei o quê, que o Persona 5 tava tipo em primeiro. Mas era meio que uma parada assim. O que também babaquice, né? Porque é opinião igual todo mundo. Mas o que eu acho muito maneiro em termos de opinião, de embasamento em crítica de jogos, foi um canal que até foi o Matheus Castro que me apresentou. Que eu esqueci agora o nome, mas eu vou procurar lembrar. Que o cara, ele pega um jogo, analisa e ele fala o seguinte: compre, espere uma promoção, não jogue. Compra agora, espere uma promoção, deixa passar. E isso acaba sendo um critério que é o critério objetivo, que é: você precisa dessa experiência agora, ou você pode viver isso depois, ou você pode não viver isso, que tá tudo bem. É claro que isso não resolve o problema de listar coisas, né? Isso não resolve o problema de por que Super Mario 64, Red Dead Redemption e Super Mario Road estão nessa ordem. O que o Red Dead Redemption tem a mais que o Mario Road e a menos que o Super Mario 64? A mulher jumento. Pode crer. É, provavelmente porque o cara se mata pra poder salvar a família. Spoiler. É no Red Dead e no Super Mario você mata o Yoshi toda hora, né? Senão você não passa. É isso. E aí, assim. Esses valores são contados na. O Red Dead Redemption, ele só ganhou esse notão por causa da musiquinha. Lano. Your compass that I need. O trem é bom, vai. Muito bom, cara, o jogo, cara. Não, o jogo é bom pra caralho, mas isso aí. 40-40, Famitsu. Pode pedir um minuto dessa música pro Disco Ninja, Lotus? Se o Disco Ninja lembrar, toca. Tá. Tomara que ele lembre. Ele falou que vai anotar aqui o momento em que isso foi citado. E vai guardar na garrafinha do foda-se. Aqui, ó. Olha o barulhinho da garrafinha. Da gavetinha do foda-se fechando, ó. Fechou. Registrou. Mas. O caderninho do Castro. Eu acho que o grande problema com essas listas, no fim das contas, se resume a isso. Com base em que eu montei a lista. E os caras nunca falam pelo seguinte: não é baseado em nada. Não é baseado em nada. Então, eu pensaria assim: vou fazer a minha lista dos 10 melhores jogos em termos de jogabilidade, mecânica. Revolucionaram mecânicas, assim. Mas você vai dizer pra mim que não tem nenhum jogo que a mecânica é meio bosta, mas o jogo é muito bom? Não, claro que tem, mas assim. Alpha Protocol. Esse jogo eu não vou considerar para esta lista. Porque eu tô considerando jogos que são excelentes ou que desempenham bem em termos de mecânica. Uhum. Então nisso. Então vamos lá, então, ó, vou quebrar teu argumento. Quebra, vai. Silent Hill 2, Resident Evil 1. As mecânicas são muito ruins. Mas de novo, eu tô pensando só nos jogos que tem mecânica boa. Esse é um critério que eu pensei agora. Vou fazer a lista dos 17 melhores jogos pra ser BuzzFeed, pra lançar no BuzzFeed e no Catraca Livre. Os 17 melhores jogos com mecânicas. As 17 melhores mecânicas de jogos. Isso. Não sei caso se você colocaria Super Mario 64, que saiu mais ou menos na mesma época desse jogo que você falou, mas ele conseguiu botar a mecânica que funcionasse em 3D, entendeu? Aí você teria que pegar o ápice da mecânica de em cada época que você tá questionando aí, entendeu? E ela tá viva até hoje, ela sobrevive e deixa você jogar até hoje. Jogabilidades que não sobreviveram ao tempo, né? Tipo, jogos ou não, padrão. Porque a lista do Elapso pode possivelmente ter só jogos mais modernos, pois a jogabilidade deles são muito melhores que as dos jogos antigos, na teoria. Por exemplo, eu colocaria claramente o Metal Gear Solid 5, o verdadeiro melhor jogo de todos os tempos. Eita! O Rock Balboa dos jogos. Mega Man X. Eu concordaria contigo porque a jogabilidade do 5 é perfeita muitas coisas, entendeu? Mas em questão de história, ele é uma bosta de Metal Gear. Ah, faltou um detalhe pra eu bater palma de pé no final. Faltou um detalhe. Eu até depois converso contigo sobre um detalhe pequeno. Mega Man X é a melhor jogabilidade, será? Ué, não. Eu gosto muito. Mas, por exemplo, se perguntar pra mim, você prefere jogabilidade do Mega Man X ou do Symphony of the Night? Eu prefiro o Symphony of the Night. Mas aí já é como eu sinto o jogo. Eu já não tenho critério objetivo pra falar. Eu já prefiro a mecânica do Rondo of Blood do que do Symphony of the Night. Olha aí, tá vendo? Mas é dois bonecos diferentes. E você pode jogar do jeito que você joga o Rondo no Symphony of the Night também. E mesmo pegando dois jogos da mesma franquia, Dark Souls 3, que é o mais novo, e Bloodborne. Eu prefiro Bloodborne porque eu gosto mais da mecânica de esquiva dele e porque tem arma de fogo. Uhum. Eles tiraram aquela maldita parry que ninguém conseguia fazer e botaram uma arma de fogo. Bom, fala aí. Você está estabelecendo critérios e você está deixando o ranking muito mais fácil de se fazer. Segredo de se fazer top 100 é você fazer uma cartinha da Xuxa, joga pro alto. Fala, esse é o primeiro lugar. Vamos abrir aqui. Pedro Henrique Nunes Dias Júnior, Rua São Clemente, não sei o quê. Beijinho da Xuxa. Primeiro lugar, pronto, ganhou. Esse ganhou. Próximo. Vai, Paquita, joga pro alto. Jogou. Douglas Santana Jung, segundo lugar, ganhou. No fundo, ganha a bimbola. Isso que garante os cliques dos sites que eles querem. Se o cara botar top 17 jogos que mais deram susto, vai ter uns cliques. Se eu botar top 100 jogos todos os tempos, as pessoas falam: meu Deus, quero ver se Zelda tá em primeiro lugar. Se não tiver o Ocarina of Time, eu vou mandar merda. justo. Eu acho que a classificação que usaram aqui na Dead foi de diversão, cara. Parece que é a classificação principal dessa parada aqui. De repente até o, na revista... Eu não acho divertida, não. É, mas aí foi a galera lá que escolheu, né? A lista mas olha só, de novo, o Tetris não tá em primeiro, cara. Tá errado. Cara, se você tá falando de diversão, tem umas coisas que é muito bizarro você não colocar. Tipo, o eSports. Caralho, o eSports, a primeira vez que você jogou com seus amigos e tal. Cara, foi divertido pra caralho. Uhum. Foi maneiro. Não botar numa lista top 100 jogos mais divertidos o eSports, você tá maluco. Ah, ao mesmo tempo, o que é mais divertido? Final Fantasy XII ou eSports? Final Fantasy XII não é divertido. Tudo que tem o Van é divertido. Porra. StarCraft 2 é muita coisa, mas não é divertido. É estressante jogar aqueles coreanos, filha da puta, aqueles micro, nego clicando 1 bilhão de vezes por segundo e você lá, ah, como é que eu planto aqui pra dar dinheiro? Ah, aí tem um monte de gente tá batendo lá. StarCraft que tá ali só porque ele modificou uma nação em tudo. Tem uma nação que é baseada nele, então. É verdade. A renda da nação. Podcast. Eu gosto de jogos. Lápis. Oi. Que é melhor? Coca-Cola. Que é melhor? Coca-Cola. Coca-Cola. Sexo. Ou Marina Rui Barbosa. Olha, eu nunca bebia Marina Rui Barbosa. Ele não tem como. Eu nunca bebia Marina Rui Barbosa, tá? Mas essa é a magia de dar comparação aleatória de Tetris com Titanfall. Ela até parece que tem um bom suco, mas eu fico com Coca-Cola. Porque teve mais presente na minha vida em momentos mais marcantes. Não, cara, se você botar o Tetris perto do Titanfall, os T's dele são mais próximos que do Titanfall, então ele tem que estar em sétimo. É verdade, pode ser. Então vamos lá, eu quero ranquear aqui. Pulp Fiction, Sonic, Arroz com Feijão e... Scarlett Johansson. Primeiro lugar, feijão com arroz. Meu primeiro lugar. Tá bom. Segundo lugar, quais eram as coisas? Alguém discorda? Era Pulp, Scarlet, quem? Sonic. O boneco ou o jogo? Primeiro jogo. O jogo. Sonic. Tá. Segundo lugar, Sonic. Terceiro lugar, Pulp Fiction. O que, que sobrou? Scarlet e... Scarlet. Só sobrou ela? É. Tá. Então, eram quatro coisas? Não eram cinco? Em quarto lugar, Scarlet Johansson. Tem que ser cinco coisas? Então, Iron Maiden. Porra, e agora... Aí fudeu. Agora, meu amigo. Agora fudeu, viado. Três guitarras. Pera aí. Primeiro lugar, continua feijão com arroz, tá? Uh-huh. Feijão com arroz. Agora, segundo lugar, fudeu. Sonic Iron Maiden. Caralho, viado. Eu só não tô concordando com você que você tá falando feijão com arroz. E o certo é arroz com feijão. Não. Olha só. Se for arroz com feijão e você me forçar na lista ser arroz com feijão, eu vou ter que mudar de novo a minha lista. Eu posso colocar a ordem que eu quero ou tem que ser arroz com feijão? Vamos definir isso agora. Eu acho que é comutativo. Eu também acho, tá. Mas é porque é o seguinte, a minha família é nordestina. Então o feijão vai embaixo. Entendi. Sabe por quê? Não, eu quando eu explico isso para as pessoas entendem. Tem muito self-service que você vai e que você vê que o feijão tá na frente. Aí eu vejo gente puta com isso. Fala, porra, bota o feijão na frente. Quem botou aquela mesa é nordestino, tá? E aí, eu tô falando sério. Não, cara, tem um critério objetivo. O feijão, ele tá ali na frente pelo seguinte. Essa pessoa que veio do Nordeste, ela aprendeu isso com os pais, que aprenderam com os pais, que aprendeu, sei lá, com um avô, que não tinha arroz pra comer, cara. O cara tinha feijão e farinha. Então é o feijão, a farinha por cima, e se tiver mais alguma coisa, vai em cima da farinha. Arroz, feijão com arroz, depois vem Iron Maiden ou vem Sonic? Caralho, viado. Sonic. É Sonic, vem Sonic. Você tem que botar o Iron Maiden primeiro pra eles criarem o Sonic. Nossa! Não, é Sonic que videogame pra mim é mais importante que metal. Então, Tá o Sonic, tá? Aí depois metal ou Pulp Fiction? Iron Maiden ou Pulp Fiction? Dá pra trocar Pulp Fiction por Cães de Aluguel, não? Não, era aleatório, cara. Era Cães de Aluguel. Aleatório, tá beleza. No começo era Cães de Aluguel. Não, Iron Maiden. Depois Pulp Fiction, Scarlett Johansson. Ok, justo. Essa é a lista. Eu acho que isso é a mesma coisa que a maioria dos top 100 que a gente viu, e a gente resumiu bem o episódio. Parabéns a todos envolvidos. Parabéns, obrigado. Sério. Peraí. Obrigado. Aê, eu tenho que dizer que a minha conexão volta no final da parada. Sim, você perdeu. A conclusão é isso. Você foi pro final da lista. Pronto. Eu vou passar mal de novo. Pior que eu nem achei a graça, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo, tá muito bem, Léo. Agora pronto. Eu tinha que ligar o botão de mute dele no sorriso aí quando ele entra em êxtase assim. É bizarro, né? Ele é maravilhoso, cara. Eu falei, beleza, vou conseguir gravar. Aí entro, falo 2 minutos, minha conexão cai, quando volta, final do programa. Tu tá com aquela operadora que é o antônimo de morto ainda? Mas o problema não é essa operadora, cara. O problema é a posição que fica o meu quarto. É o bairro que você mora. Ah, a internet caiu no teu quarto. Não é que caiu na tua casa. Caiu no teu quarto. Enfim, cara. O Killerados é incrível, porque ele, tudo bem que agora ele não tá sozinho em casa, mas ele mora sozinho e ele vai gravar no quarto de vez em quando. Ele fez muito isso ao longo dos anos, sabe? Não, eu tô aqui no quarto. O cara vai gravar na sala, tipo, a casa é sua, saco é? Não, nego quando vem no mundo pra se fuder, só se fode mesmo. Isso aí. Mas ô lixo amigo, eu quero que você agora faça uma lista também, tá? Não é? Eita, é sério mesmo? É sério. E faça uma lista com outros itens que não esses, pra continuar sendo desse jeito. Eu quero, na lista você vai colocar na ordem as seguintes coisas, tá? Pedro Paulo Rossi. Eita. Pedro Castro. É sério? Ainda bem. Calma. Tails. Kingdom Hearts, ok, Kingdom Hearts. E Kingdom Hearts e Whisquinho, beleza, vai. Bota na ordem aí. Mestre Splinter, Senhor Eternidade, Tails, Kingdom Hearts e Whisquinho. Whisquinho, primeiro. Puta que eu pariu. Caralho, é muito difícil isso. Tá vendo o trabalho que a Ed teve, cara? Porra. Caralho. Concentra. Cara, vai pra último porque ele é um verme insolente. Tudo bem. Ok. É, facilitei o teu trabalho, cara. Era pra ser usado outra pessoa. Dei mole. Porra. Caralho. Tails, Kingdom Hearts e Mestre Splinter vai pra penúltimo porque ele traiu o movimento. Foi pra Europa, vai se fuder. Agora ficou fácil. Agora ficou fácil então. O Skinho primeiro. Tails ou Kingdom Hearts? Kingdom Hearts. Olha aí, hein? Essa é a escolha de Sofia, cara. Caralho. Qual é o filho favorito? Mas é o Tails junto com o Sonic ou é só o Tails? É. Do jeito que você achar melhor. Tails que o seu coração mandar. Você quer uma ajuda? É o Tails. É o Skin, é o Tails, é o Kingdom Hearts, é o Pedro Castro e é o Pedro Paulo Rossi. Uai. Mas o Ninja. Cara, parabéns, Sérgio. Parabéns. É difícil, né, cara? Quantas vezes o Tails te ajudou no Sonic Mania? Ah, quase nenhuma. É um maluco animal fazendo merda. Demorou pra descobrir que dava pra usar ele. É. Tu vai botar Tails na frente do Kingdom Hearts? Claro que Kingdom Hearts só me fez sofrer por muito tempo, cara. É isso. E no Hot ainda tem aquela porra do secretão que o nego falou: oi, tudo bem? Cadê o secretão? Vai se fuder. Isso aí é a pessoa que arruma obrigações pra si próprio. É igual o Sonic 2006. Não, agora eu consertei. Vou fazer. Olha aí, hein? Quando fizer, eu vou chamar um comentarista que vai ser o Kioma. Vamos definir a data aqui pra botar evento, pra começar a anunciar no podcast, pra fazer banner. Vambora. Peraí. Shit just got serious, motherfucker. Arte do Natal. Top 12 de outubro. Streaming do Star Fox. Streaming do Superman 64. Streaming do Sonic 2006. Star Fox? Star Fox Zero. É, tudo bem. Não! Tudo bem. É, 14 de outubro. É no meio do feriadão, do dia 12. Tô vendo minha agenda aqui. Dia 12, cara, fecha. Vendo a minha agenda. Vai descobrir que ele já marcou a viagem. Dia 12, que era uma quinta. Aí as pessoas que trabalham na sexta. Como eu sou do aula. Só dá aula, não trabalha. Tô soluçando pra caralho agora que eu fiquei rindo dessas merda. Pera aí que eu tô abrindo a agenda aqui. Tô chorando. Dia o quê? 14. 14 de outubro? Cara, tá longe pra cacete. Tá longe pra cacete? Falta um mês. 14 de outubro é um sábado. Tem uma feira medieval. Ia. E tu já prometeu pra mulher que ia. Sim. Tá, então, olha só, você quer a coisa mais perto? Vamos fazer dia 16 de setembro. 16 de setembro. 16 de setembro, não tem nada. 16 de setembro. Sonic 2006. Sonic 2006. Vê com quem ama isso antes de marcar. Até, ah, mas aí é da vida. Ele entra no chat do Twitch. Que homem é um mito. Eu prometi numa sentada ou prometi jogar várias vezes até zerar? Você tinha dito numa sentada, mas eu acho que é meio impossível. É, bastante. Numa sentada com todo mundo. É, numa sentada dá pra fazer o Sonic. Tudo bem. Numa sentada não dá pra fazer o Sonic, o Shadow e o Prata. O Prata, pra não falar o nome do corno lá. Não, tudo bem, pode ser só com Sonic, não tem problema. Não, acho que ninguém vai te crucificar, não. Nunca foi prometido que era com todo mundo. Mas olha aqui, ó, o nosso Quanto Tempo Leva Para Bater.com disse que a história principal leva 18 horas. A história principal significa zerar só com Sonic? Não, não. Acho que é a história toda. Ah, é? Na história são os três. É. Então, beleza. Então, tipo, 6 horas, fecha? Fecha, vambora. Então, 14 de outubro. 9 de 16 de setembro? Um sabadão? É, porque 9 eu dou aula, 16 eu não dou aula, beleza. Eu estou. Tô vendo safo. O ninja chorando, perdido no meio da cidade, tentando encontrar as fases. Eu tô safo. Eu fico aí do teu lado te acompanhando. É, fechou. Levo os aparatos, tá? A gente marca das nossas mulheres saírem pra passear. Aquele protocolo. Quer fazer na minha casa ou na tua casa? É melhor. Vai na sua, ué. Tu tá em casa? É? Você sofre em casa já. Acho que essa parte aí que podia ser cortada agora e botada aleatoriamente pro pessoal pensar o que é o tema. Boa, do que. Boa. Fazer na sua casa ou na minha? Pode ser a sua. Ué, pra você subir. Então é isso. Pra passear. Sair. É isso, viu? Então é isso aí. Kylie Jabuti, Sou eu. As pessoas que estão apaixonadas pela sua voz, pela sua personalidade, por esse seu carisma, por todo esse amor que nós temos por você, como elas podem te encontrar em outros lugares? É só passar o cabelo. Dá pra ver, se você subir num morrinho, dá pra ver meu cabelo de longe, assim. Agora eu tô mais em um lugar do que qualquer outro, que é o canal Snizen Effect, que eu faço com um colega meu, Snizen. A gente tá fazendo notícia lá. Gameplay de Overwatch, análise, gameplay de Battleground. Vou falar uma parada, mano. O Snizen é feio pra caralho, maluco. Puta que pariu aí, eu também sou, cara. Então Não, você é lindo pra mim. Mas é porque já é. Se o Snizen fosse meu amigo mais tempo, eu ia achar ele lindo também. Mas é porque a parada é o seguinte: é incrível como carisma e beleza são coisas realmente completamente desassociadas, cara. Porque beleza. Cara, mestres de RPG soltaram uma lágrima agora de finalmente entenderam. Isso. Mas Snizen por carisma. Então quem quiser me encontrar aí no canal YouTube/ Snizen Effect vai ver lá. Em semana eu tô 5 vídeos por dia, cara. Eu tô cansado pra caraca. Tô vendo aqui a gameplay sua de Uncharted Lost Legacy aqui. Aí tá bonito pra caralho, hein, que ele já vai tomar no meio do seu cu lindo. Porra, cara. Louco por carbo, mano. Por elegância, cara. E aproveita e me responde, Kylie Jabuti. Se as pessoas quiserem enviar seus elogios, críticas, sugestões e porradarias, qual é o endereço de e-mail que elas podem se comunicar conosco? Ah, é baixo frente soco. Ah, vai tomar no cu, cara. Não, porra. Não, tchau. Eu sou ruim de memória. Deixa eu ver se tem uma lista aqui falando no e-mail. Eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com. A diversão acabou aqui, Lápis? Não, a diversão não acabou, né? Aqui. A diversão morreu. A diversão só vai acabar mesmo 16 de setembro. dessa vez em HD. Precisamos de um banner. Kylie Jabuti, me ajuda. Eu preciso de um banner. Mas beleza, ajuda. Vamos negociar, faz um preço aí, por favor. Ah, vou ter preço, meu preço, teu preço é o seu amor. Olha, cadê? Tô expondo. twitch.com/feitosoco, youtube.com/feitosoco, facebook.com/feitosoco, twitter.com/feitosoco, Patreon tem um endereço aí, pode ser igual, pode ser diferente, não sei. O que mais? É isso aí. Muito obrigado pela participação de todos vocês e você, ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Mil beijos no seu coração, um abraço e até semana que vem. Adeus. Com mais um belíssimo episódio de Eu Gosto de Jogos. Aqui. Caralho, o melhor top da história é o top de os mais belos. Os mais belos boleros. Isso aí é Lore BFS. Now I know the only compass that I need is the one that leads back to you. And I know the only compass that I need, oh, is the one leads back to you. And the burning blisters on my feet will call to hold me as I'm close to fall. Away from the warmth of your arms I stray, off the radar and into harm's way. Now I know the only compass that I need, oh, is the one that leads back to you. Coffee waves the hand again, coaxing letters from the pen, but words just sit like empty scribbles, such empty caffeinated riddles. Now I know the only compass that I need is the one leads back to you. Now I know the only compass that I need, oh, is the one back to you.